Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói. Parte 3, capítulo 21. Ah, eu vim buscar você. Sua lavagem demorou muito hoje, disse Petritsky. E então, acabou? Acabou, respondeu Vronsky, sorrindo com os olhos, enquanto torcia a ponta do bigode com tamanho cuidado que parecia que qualquer movimento ousado ou brusco poderia destruir a boa ordem em que pusera seus negócios. Depois disso, você sempre parece que saiu de um banho, disse Petritsky. Venho da casa de Gritsky, assim chamavam o comandante do regimento. Estão à sua espera. Vronsky, sem responder, fitava o camarada enquanto pensava em outra coisa. Sim, essa música vem da casa dele? Perguntou ao ouvir desconhecidos sons de trombetas, polcas e valsas que voavam até ali. Que festa é essa? Serpukhovskoy chegou. Ah, exclamou Vronsky, eu não sabia. O sorriso em seus olhos passou a brilhar mais forte ainda. Uma vez que decidira estar feliz com o seu amor e sacrificou a ele a sua ambição, ou pelo menos assumiu esse papel, Vronsky já não podia invejar-se por Serpukhovskoy nem se zangar com ele por não ter vindo procurá-lo, em primeiro lugar, ao chegar ao regimento. Serpukhovskoy era um bom amigo e Vronsky estava feliz por ele. Ah, estou muito contente. Diemin, o comandante do regimento, ocupava uma ampla casa senhorial. O grupo estava reunido na espaçosa varanda do térreo. Ao chegar ao pátio, a primeira coisa que bateu nos olhos de Vronsky foram os cantores de túnicas militares, postados junto a um pequeno barril de vodka. E a figura alegre e saudável do comandante do regimento, rodeado pelos oficiais. Saindo até o primeiro degrau da varanda, ele ergueu um grito mais alto do que a música, que tocava uma quadrilha de Offenbach, deu alguma ordem e acenou para uns soldados que estavam afastados. Um grupo de soldados, um furriel e alguns suboficiais, aproximaram-se da varanda junto com Vronsky. Depois de ter voltado para a mesa, o comandante do regimento voltou mais uma vez à entrada, com uma taça na mão, e propôs um brinde. À saúde do nosso antigo camarada e general destemido, o príncipe Serpukhovskoy. Hurra! Atrás do comandante, sorrindo com uma taça na mão, veio Serpukhovskoy. Você está cada vez mais jovem, Bondarenko. Disse para Furriel, bem à sua frente, robusto, de faces coradas e que servia o exército já pela segunda vez. Fazia 3 anos que Vronsky não via Serpukhovskoy. Ficou mais forte, deixou crescer as suíças, mas era o mesmo homem garboso de antes que impressionava não tanto pela beleza quanto pela ternura e pela altivez do rosto e da compleição. Uma alteração que Vronsky percebeu foi a presença daquela aura serena, constante, que se formava no rosto das pessoas que haviam obtido sucesso e que estavam convictas de que todos reconheciam esse sucesso. Vronsky conhecia essa aura e imediatamente notou-a em Serpukhovskoy. Ao descer a escada, Serpukhovskoy reconheceu Vronsky. Um sorriso de alegria iluminou o rosto de Serpukhovskoy. Inclinou a cabeça para cima, ergueu a taça, saudando Vronsky e mostrando com esse gesto que não podia deixar de se dirigir primeiro ao Furriel, que, com o corpo esticado, já punha os lábios em posição para um beijo. Puxa vida, aí está ele! Exclamou o comandante do regimento. E o Yatvin? Tinha me dito que você estava de mau humor? Serpukhovskoy beijou os lábios frescos e úmidos do bravo Furriel e, esfregando a boca com um lenço, aproximou-se de Vronsky. Puxa, como estou contente! Disse, apertando-lhe a mão e conduzindo-o para o lado. Cuide dele! Gritou o comandante para Yashvin, apontando para Vronsky e desceu ao encontro dos soldados. Por que não foi às corridas ontem? Pensei que ia vê-lo, disse Vronsky, fitando Serpukhovskoy. Eu fui, mas já era tarde. Desculpe, acrescentou e voltou-se para o ajudante de ordens. Por favor, mande distribuir isto em meu nome, em partes iguais para todos. Apressadamente, retirou da carteira 3 notas de 100 rublos e ruborizou-se. Vronsky, quer comer ou beber alguma coisa? Perguntou Yashvin. Ei, tragam algo para o conde comer e tome aqui uma bebida. A farra na casa do comandante do regimento prolongou-se por muito tempo. Beberam muito, balançaram Serpukhovskoy nos braços e jogaram-no para o alto. Depois, balançaram o comandante do regimento. Depois, diante dos cantores, o próprio comandante dançou com Petritsky. Depois, o comandante do regimento, já um pouco enfraquecido, sentou-se num banco no pátio e começou a demonstrar para Yashvin a superioridade da Rússia sobre a Prússia, em particular na carga de cavalaria. E a farra amainou por um momento. Serpukhovskoy entrou na casa, foi ao banheiro para lavar a mão e lá encontrou Vronsky. Estava se lavando. Depois de despir a túnica e pôr debaixo do jato de água da pia o pescoço vermelho coberto de pelos, Vronsky esfregava o pescoço e a cabeça com as mãos. Quando terminou de lavar-se, sentou-se ao lado de Serpukhovskoy. Os dois estavam sentados no mesmo sofá, e entre eles teve início uma conversa de muito interesse para ambos. Eu soube de tudo ao seu respeito por intermédio da minha esposa, disse Serpukhovskoy. Muito me alegra que você a tenha visto com frequência. É amiga de Varya, e elas são as únicas mulheres de Petersburgo que tenho prazer em encontrar, respondeu Vronsky sorrindo. Sorria porque já previa o tema para o qual a conversa se desviava, e isso lhe era agradável. As únicas? Interrogou Serpukhovskoy com um sorriso. Sim, e eu também tive notícias a respeito de você, mas não só por intermédio da sua esposa, disse Vronsky, cortando aquela alusão com uma expressão severa no rosto. Fiquei muito contente com o seu sucesso e nem um pouco surpreso. Eu esperava ainda mais. Serpukhovskoy sorriu. Era evidente que tinha prazer em ouvir tal opinião a seu respeito e não achava necessário escondê-lo. Eu, ao contrário, admito sinceramente, esperava menos. Mas estou contente, muito contente. Sou ambicioso, essa é a minha fraqueza e eu confesso. Talvez você não o confessasse caso não tivesse obtido sucesso, disse Vronsky. Bom, não creio. Respondeu Serpukhovskoy, sorrindo de novo. Não quero dizer que, sem isso, não valeria a pena viver, mas seria maçante. Claro, talvez eu esteja enganado, mas me parece que tenho certa capacidade na esfera de atividade que escolhi e que em minhas mãos, ou poder, qualquer que seja ele, se houver, estará melhor do que nas mãos de muitas pessoas que conheço. Disse Serpukhovskoy com brilho da consciência do sucesso. E assim, quanto mais me aproximo disso, mais me sinto satisfeito. Talvez seja assim para você, mas não para todos. Eu também pensava desse modo, mas agora vivo e acredito que não vale a pena viver só para isso, disse Vronsky. Aí está, exclamou Serpukhovskoy, sorrindo. Desde que ouvi falar que você havia recusado uma nomeação, eu comecei... Claro. Eu o aprovei, mas há uma maneira certa para o que quer que se faça. E creio que o seu procedimento foi bom, mas você não o executou da forma devida. Bom, o que está feito, e você sabe, eu nunca renego aquilo que fiz. Além do mais, eu me sinto ótimo. Ótimo, por um tempo, mas não vai satisfazer-se com isso. Não falo mesmo do seu irmão. É um bom rapaz, assim como nosso anfitrião. Lá está ele, acrescentou ao ouvir o grito de urra. Ele está contente, mas a você isso não satisfaz. Eu não estou dizendo que me satisfaça. E não é só isso. Homens como você são necessários. A quem? A quem? À sociedade. A Rússia precisa de pessoas, precisa de um partido. Do contrário, tudo será atirado aos cães. Como assim? O partido de Bertiennev contra os comunistas russos? Não, respondeu Serpukhovskoy, franzindo o rosto, irritado por alguém imaginar tamanha tolice da sua parte. Tudo isso é uma farsa. Sempre houve e sempre haverá. Não existem comunistas, mas os intrigantes têm sempre necessidade de imaginar um partido nocivo, perigoso. É um truque antigo. Não, é preciso um partido de poder, de pessoas independentes, como você e eu. Mas por quê? Vronsky citou o nome de alguns homens que estavam no poder. Por que não seriam eles pessoas independentes? Simplesmente porque não têm ou não tiveram, por nascimento, uma condição de independência. Não tiveram nome, não tiveram essa proximidade com o sol com a qual nós nascemos. Podem ser comprados com dinheiro ou com afagos. Para se sustentarem, precisam inventar uma tendência. Elabora um pensamento ou uma tendência qualquer em que eles mesmos não acreditam e que é prejudicial. E toda essa tendência não passa de um meio para se instalar sob o abrigo do Estado e receber honorários funcionais. Tal esperteza se define a isso. Quando se consegue ver as cartas que eles têm nas mãos? Talvez eu seja pior, mais tolo do que eles. Embora eu não veja por que eu seria pior do que eles, mas conto com uma vantagem importante e indubitável. Somos mais difíceis de comprar, e pessoas assim são mais necessárias do que nunca. Vronsky ouviu atentamente, mas o interessava menos o teor das palavras do que a atitude de Serpukhovskoy, que já pensava em lutar pelo poder e tinha, nessa esfera, simpatias e antipatias, ao passo que para ele havia apenas, no exército, os interesses do seu esquadrão. Vronsky percebia também como Serpukhovskoy poderia vir a ser poderoso com a sua indiscutível capacidade de ponderar, de compreender as coisas, com a sua inteligência e o seu dom da palavra, que tão raramente se encontravam no meio em que vivia. E, embora sentisse vergonha por isso, Vronsky o invejava. De todo modo, falta a mim uma coisa importante para isso, respondeu. Falta o desejo de poder. Já tive, mas passou. Perdoe-me, mas isso não é verdade, disse Serpukhovskoy sorrindo. Não, é verdade sim. Agora, acrescentou Vronsky para ser sincero. Sim, de fato, agora é outra história, mas este agora não vai durar para sempre. Pode ser, respondeu Vronsky. Você diz pode ser, prosseguiu Serpukhovskoy como se tivesse adivinhado o seu pensamento. Mas eu lhe digo, com certeza, e é por isso que eu queria vê-lo. Você agiu como devia, isso eu entendo, mas não deve perseverar. Apenas peço a você carta branca. Não tenho a intenção de proteger você, mas pensando bem, por que eu não deveria protegê-lo? Tantas vezes você me protegeu. Espero que a nossa amizade fique acima de tudo isso. Sim, disse sorrindo com carinho, como uma mulher. Dê carta branca para mim, saia do regimento e eu o puxarei para cima, sem ninguém perceber. Mas entenda, eu não preciso de nada, respondeu Vronsky. Exceto que tudo continue como está. Serpukhovskoy levantou-se e ficou de frente para ele. Você disse que tudo continue como está. Eu compreendo o que isso significa. Mas ouça, nós somos da mesma idade. Talvez você tenha conhecido um número maior de mulheres do que eu. O sorriso e os gestos de Serpukhovskoy diziam que Vronsky não precisava temer, que tocaria com cuidado e delicadeza no ponto dolorido. Mas sou um homem casado, e creia, depois que um homem conhece a sua única mulher, como alguém já escreveu, aquela a quem ama, conhece todas as mulheres mais do que se tivesse conhecido 1.000 mulheres. Já estamos indo! Gritou Vronsky para o oficial, que viera dar uma espiada na sala e chamou os dois para irem ao encontro do comandante. Agora, Vronsky queria ouvir até o fim e saber o que o amigo lhe diria. Esta é a minha opinião. As mulheres são o principal obstáculo para a atividade de um homem. É difícil amar uma mulher e fazer o que quer que seja. Para isso, só existe um meio de amar com comodidade e sem empecilhos, o casamento. Como poderia lhe dizer o que penso? Perguntou Serpukhovskoy, que adorava comparações. Espere, espere. Sim, é como carregar um fardo e fazer alguma coisa com as mãos. Só é possível quando o fardo estiver amarrado às costas, e isso é o casamento. Foi o que senti ao casar. De repente, minhas mãos se desembaraçaram. Mas se carregarmos esse fardo sem o casamento, as mãos estarão tão cheias que não será possível fazer nada. Veja o Manzakov, o Krupov. Eles liquidaram suas carreiras por causa de mulheres. E que mulheres! Exclamou Vronsky ao recordar a francesa e a atriz às quais se ligaram aos dois homens citados. Quanto mais sólida for a posição da mulher na sociedade, pior será. E dá na mesma carregar o fardo com as próprias mãos ou tirá-lo das mãos de um outro. Você nunca amou, disse Vronsky em voz baixa, olhando para a frente e pensando em Anna. Bom, talvez, mas lembre-se do que eu lhe disse. E mais uma coisa: todas as mulheres são mais materialistas do que os homens. Nós fazemos do amor algo enorme, mas ela sempre se mantém terra a terra. Já vamos, gritou para o lacaio que entrou. Mas o lacaio não veio chamá-lo de novo, como ele havia pensado. Trazia um bilhete para Vronsky. Um homem trouxe isto, da parte da princesa Tverskaya. Vronsky retirou o lacre do envelope e ruborizou-se. Minha cabeça começou a doer. Eu vou para casa, disse para Serpukhovskoy. Muito bem, então até logo. Você me dá a carta branca? Nós conversaremos depois sobre isso. Eu vou vê-lo em Petersburgo. Capítulo 22. Já passava das 5 horas e, por isso, a fim de não se atrasar e também para não ir com os seus cavalos, que todos conheciam, Vronsky tomou a carruagem de aluguel de Yashvin e mandou tocar o mais rápido possível. Era uma carruagem antiga, espaçosa, com 4 lugares. Vronsky sentou-se no canto, esticou as pernas sobre o assento da frente e pôs-se a refletir. A vaga consciência da clareza que havia estabelecido na sua situação financeira, a vaga lembrança da amizade, da lisonja de Serpukhovskoy, que o considerava um homem imprescindível, e, acima de tudo, a expectativa do encontro iminente, tudo se unia na impressão geral de um sentimento de alegria de viver. Era um sentimento tão forte que ele sorria sem querer. Baixou as pernas, cruzou uma perna sobre o joelho da outra e, segurando-a com a mão, apalpou a panturrilha rija que machucara no dia anterior, no momento da queda, e, inclinando-se para trás, respirou fundo várias vezes, enchendo o peito. Que bom, que ótimo, disse para si mesmo. Já experimentara antes, muitas vezes, a consciência prazerosa do próprio corpo, mas nunca amou tanto a si mesmo, ao seu corpo, como agora. Tinha prazer em sentir aquela ligeira dor na perna forte, tinha prazer com a sensação muscular do movimento do peito ao respirar. Mesmo o dia claro e frio de agosto, que afetava Anna de modo tão desesperador, parecia a Vronsky estimulante, revigorante e refrescava o seu rosto e seu pescoço, ainda afogueados pela ducha. O cheiro de brilhantina dos seus bigodes lhe parecia especialmente agradável naquele ar fresco. Tudo o que via pela janela da carruagem, tudo naquele ar frio e limpo, na luz pálida do pôr do sol, era tão fresco, alegre e forte como ele mesmo. Os telhados das casas, que brilhavam sob os raios do sol poente, o contorno bem marcado das cercas e das linhas angulosas das casas, as figuras dos pedestres e das carruagens que de quando em quando passavam por ele, o verdor imóvel das árvores e da relva, as plantações de batata com sulcos escavados em linhas regulares, as sombras oblíquas que tombavam das casas, das árvores, dos arbustos e até dos sulcos da plantação de batata. Tudo era bonito como uma bela paisagem que pouco antes tivessem terminado de pintar e recoberto de verniz. "Depressa, depressa!" disse ao cocheiro, pondo a cabeça na janela e, depois de tirar do bolso uma nota de 3 rublos, entregou-a ao homem que olhara para trás. A mão do cocheiro tateou no ar junto à lanterna, ouviu-se o silbo do chicote e a carruagem rolou veloz pela estrada plana. "Nada, não preciso de nada, além da felicidade", pensou enquanto olhava para o puxador feito de osso que acionava a sineta no intervalo entre as janelas e imaginava Anna tal como a vira pela última vez. "Quanto mais passa o tempo, mais eu a amo. Aí está o jardim da Dacha de Vred. Onde está ela? Onde? Como? Por que marcou o encontro aqui e escreveu na carta de Betsy?" pensou Vronsky, só agora, mas já não havia tempo para pensar. Mandou o cocheiro parar antes de chegar à Alameda, abriu a portinhola, saltou da carruagem ainda em movimento e pôs-se a caminhar pela Alameda que levava à casa. Na Alameda não havia ninguém, mas ao voltar os olhos para a direita, avistou-a. Tinha o rosto coberto por um véu, mas Vronsky abraçou com um olhar de júbilo o movimento singular dos passos, peculiar e exclusivo de Anna, a inclinação dos ombros e a postura da cabeça, e imediatamente teve a impressão de que um choque elétrico percorreu seu corpo. Com força renovada, tomou consciência de si mesmo, desde os movimentos vigorosos das pernas até os movimentos ligeiros da respiração, e algo começou a repuxar nos seus lábios. Quando se aproximou dele, Anna apertou com força sua mão. "Não está aborrecido por eu ter o chamado? É que eu precisava muito falar com você", disse Anna, e a inclinação séria e severa dos lábios, que Vronsky via abaixo do véu, alterou no mesmo instante o seu estado de ânimo. "Eu, aborrecido? Mas como você veio para cá e para onde vai?" "Tanto faz", respondeu, pondo a mão no braço de Vronsky. "Vamos, preciso conversar com você." Ele entendeu que algo havia acontecido e que o encontro não seria alegre. Em presença de Anna, ele não tinha vontade própria. Ignorava a causa da inquietação dela, mas já sentia que a mesma inquietação o contagiava involuntariamente. "O que foi? O que há?" perguntou, enquanto comprimia o braço de Anna com o cotovelo e tentava ler seus pensamentos no rosto. Ela deu alguns passos em silêncio, tomando coragem, e de repente parou. "Não lhe disse ontem", começou Anna com a respiração rápida e ofegante, "que ao voltar para casa com Alexei Alexandrovich, contei tudo a ele. Falei que não posso ser esposa dele, que... falei tudo." Vronsky a ouvia, curvando involuntariamente todo o seu torso como se quisesse, com isso, abrandar para ela o peso da sua situação. Mas assim que Anna lhe contou aquilo, Vronsky de repente se pôs ereto, Seu rosto adquiriu uma expressão orgulhosa e severa. Sim, é melhor, mil vezes melhor. Eu compreendo como foi penoso, disse ele. Mas Anna não ouviu suas palavras. Li os pensamentos de Vronsky nas feições de seu rosto. Ela não podia saber que a expressão do seu rosto se referia à primeira ideia que acudira a Vronsky, que agora um duelo era inevitável. Jamais passou pela cabeça de Anna a ideia de um duelo e, portanto, entendeu de outra forma a momentânea expressão de severidade. Depois de receber a carta do marido, Anna sabia, no fundo da alma, que tudo haveria de ficar como antes, que ela não teria forças de desprezar sua condição, abandonar o filho e unir-se ao amante. A manhã que passara na casa da princesa Tverskaya veio confirmar isso ainda mais. Porém, o encontro com Vronsky, mesmo assim, era extremamente importante para Anna. Tinha a esperança de que o encontro modificasse a situação de ambos e a salvasse. Se ele, ao receber a notícia, lhe dissesse de forma resoluta, ardente, sem um minuto de hesitação, "Largue tudo e fuja comigo", Anna deixaria o filho e fugiria com Vronsky. Mas aquela notícia não produzia o efeito que Anna esperava. Ele apenas pareceu ofendido com alguma coisa. "Não foi nem um pouco penoso para mim. Aconteceu naturalmente", disse ela, num tom irritado. "E veja isto", retirou da luva a carta do marido. Entendo, interrompeu Vronsky, depois de tomar a carta, mas sem a ler, e tentando tranquilizar Anna. "Tudo o que eu queria, o que eu pedia, era que essa situação fosse rompida, para eu consagrar minha vida à sua felicidade." "Ora, mas para que você está dizendo isso?" perguntou Anna. "Acaso posso duvidar disso? Se eu tivesse alguma dúvida..." "Quem vem lá?" perguntou Vronsky, de repente, apontando para duas senhoras que vinham em sua direção. "Talvez nos conheçam." E dirigiu-se às pressas para uma vereda lateral, puxando Anna atrás de si. "Ah, para mim não faz diferença", disse ela. Seus lábios começaram a tremer. E Vronsky teve a impressão de que os olhos de Anna, por trás do véu, o fitavam com uma estranha maldade. "Estou dizendo que não se trata disso, que não posso ter nenhuma dúvida a respeito. Mas está aí o que ele me escreveu. Leia!" E Anna deteve-se novamente. De novo, como no primeiro instante, ao receber a notícia do rompimento de Anna com o marido, Vronsky, ao ler a carta, rendeu-se involuntariamente à impressão natural que a relação com o marido ultrajado suscitava. Agora, com a carta nas mãos, pôs-se a imaginar involuntariamente aquele bilhete de desafio que, com certeza, nesse mesmo dia ou no dia seguinte, ele encontraria em sua casa e também o próprio duelo, no qual, com a mesma expressão fria e orgulhosa que tinha agora no rosto, depois de disparar para o ar, Vronsky se poria sob a mira da arma do marido ofendido. E nesse instante, em sua cabeça, irrompeu a ideia daquilo que Serpukhovskoy acabara de dizer e que ele mesmo havia pensado de manhã cedo. Que o melhor era não se prender, e sabia que não podia transmitir essa ideia a Anna. Depois de ler a carta, levantou os olhos para ela, e no olhar de Vronsky não havia firmeza. Anna compreendeu, no mesmo instante, que ele já vinha, de antemão, pensando sobre aquilo por conta própria. Anna se deu conta de que, por mais que Vronsky lhe falasse, não diria tudo o que pensava. E compreendeu que a sua última esperança foi desenganada. Não era aquilo que ela esperava. "Está vendo que tipo de homem é ele?" disse Anna com voz trêmula. "Perdoe-me, Anna, mas isso me alegra", interrompeu Vronsky. "Pelo amor de Deus, deixe que eu termine de falar", acrescentou, suplicando com um olhar que ela lhe desse tempo para explicar as suas palavras. "Eu me alegro porque isso não pode, Não pode, de maneira alguma, permanecer assim como ele pretende. Ora, por que não pode? Perguntou Ana, contendo as lágrimas e, obviamente, não atribuindo mais nenhuma importância ao que ele dizia. Tinha a sensação de que o seu destino estava decidido. Vronsky queria dizer que, após o duelo, inevitável na sua opinião, aquela situação não poderia continuar como estava, mas falou outra coisa. Não pode continuar. Eu espero que você agora se separe dele. Eu espero. Ficou confuso e ruborizou-se. Espero que você permita que eu construa e decida a nossa vida. Amanhã ia começar. Ela não o deixou terminar. E o meu filho? Gritou. Você não viu o que ele escreveu? Eu tenho de me separar, mas não posso e não quero fazer isso. Ana, mas pelo amor de Deus, o que é melhor? Se separar do filho ou continuar nessa situação humilhante? Situação humilhante para quem? Para todos e, sobretudo, para você? Você chama de humilhante, mas não diga isso. Essa palavra não tem sentido para mim. Disse Ana com voz trêmula. Agora, não queria que ele dissesse inverdades. Só lhe restara o amor de Vronsky e queria amá-lo. Entenda que, para mim, desde o dia em que passei a amar você, tudo, tudo mudou. Para mim, só existe uma coisa, só uma, o seu amor. Se ele é meu, eu me sinto tão elevada, tão firme, que nada pode ser humilhante para mim. Estou orgulhosa da minha posição porque... Orgulhosa... Não terminou de dizer do que estava orgulhosa. Lágrimas de vergonha e desespero sufocaram sua voz. Parou e começou a chorar. Vronsky também sentiu que algo subia à sua garganta, comichava no nariz e, pela primeira vez na vida, sentiu-se prestes a chorar. Não poderia dizer o que exatamente o havia afetado tanto. Teve pena de Ana. Sentia que não podia ajudá-la e, ao mesmo tempo, sabia que era ele o culpado da sua infelicidade, que ele tinha feito algo de ruim. Não será possível o divórcio? Perguntou com voz fraca. Ana, sem responder, balançou a cabeça. Não será possível separar-se do seu marido e mesmo assim ficar com o filho? Sim, mas tudo isso depende dele. Agora tenho de ficar na casa dele, disse Ana em tom seco. Seu pressentimento de que tudo permaneceria como antes não a enganou. Terça-feira eu irei a Petersburgo e tudo se decidirá. Sim, respondeu ela. Mas não falemos mais disso. Aproximava-se a carruagem de Ana, que ela mandara embora e ordenara que depois voltasse até a grade do Jardim Vred. Ana despediu-se dele e foi para casa. Capítulo 23. Na segunda-feira, teve lugar a habitual reunião da comissão de 2 de junho. Alexei Alexandrovich entrou na sala da reunião, cumprimentou os membros da comissão e seu presidente, como de costume, e sentou-se no seu lugar, depois de colocar a mão sobre os documentos deixados prontos diante dele. Entre os documentos estavam informações necessárias para ele e a minuta do pronunciamento que tencionava fazer. Na verdade, não tinha necessidade das informações. Lembrava-se de tudo e não achava necessário repetir na memória o que ia dizer. Sabia que, quando chegasse a hora e visse à sua frente o rosto do seu adversário, que tentaria em vão assumir uma feição de indiferença, seu discurso fluiria sozinho, melhor do que se ele pudesse prepará-lo agora. Sentia que o teor do seu discurso era tão formidável que cada palavra teria importância. Enquanto isso, ao ouvir o informe de costume, mantinha um aspecto mais inocente e mais inofensível. Ao olhar para suas mãos brancas, de veias inchadas e dedos compridos, que apalpavam carinhosamente as duas extremidades da folha de papel branco colocada diante dele, e para sua cabeça inclinada para o lado e com expressão de cansaço, ninguém pensaria que, dali a pouco, sairia de seus lábios um discurso que desencadearia uma tempestade tremenda, obrigaria os membros da comissão a gritar, a cortar as palavras uns aos outros e obrigaria o presidente a exigir a manutenção da ordem. Quando o informe terminou, Alexei Alexandrovich anunciou, com a sua voz fina e baixa, que tinha a comunicar algumas considerações acerca da organização das etnias não-russas. As atenções se voltaram para ele. Alexei Alexandrovich pigarreou e, sem olhar para o seu adversário, mas tendo escolhido, como sempre fazia ao pronunciar um discurso, o rosto da primeira pessoa assentada à sua frente, um velhinho miúdo e pacífico, que jamais defendia qualquer ponto de vista na comissão, passou a expor suas considerações. Quando o assunto chegou à lei orgânica e fundamental, o seu adversário levantou-se de um salto e começou a protestar. Stremov, também membro da comissão e também atingido em seu ponto fraco, passou a justificar-se e a reunião tornou-se um tumulto generalizado. Mas Alexei Alexandrovich triunfou e a sua proposta foi bem recebida. Nomearam-se 3 novas comissões e, no dia seguinte, num conhecido círculo de Petersburgo, só se falava daquela reunião. O sucesso de Alexei Alexandrovich foi até maior do que ele esperava. Ao acordar na manhã seguinte, terça-feira, Alexei Alexandrovich lembrou com prazer a vitória da véspera e não pôde deixar de sorrir, embora quisesse mostrar-se indiferente quando o chefe da repartição, no intuito de lisonjeá-lo, deu notícias dos rumores que haviam chegado até ele sobre o que se passara na comissão. Entretido em afazeres com o chefe da reunião, Alexei Alexandrovich esqueceu completamente que era terça-feira, o dia marcado por ele para a vinda de Anna Arkadievna, e ficou admirado e desagradavelmente surpreso quando um criado veio comunicar a sua chegada. Anna chegou de Petersburgo de manhã bem cedo. A carruagem foi enviada para buscá-la, conforme pediu num telegrama, e por isso Alexei Alexandrovich devia saber da sua chegada. Mas quando Anna chegou, ele não foi encontrá-la. Disseram a Anna que ele não saíra de casa e estava atarefado com o chefe da repartição. Anna mandou avisar ao marido que havia chegado, foi para o seu escritório e ocupou-se em separar suas coisas, à espera de que ele viesse vê-la. Mas passou-se uma hora e ele não veio. Anna saiu para a sala de jantar com o pretexto de dar certas ordens e, de propósito, falou com voz bem alta na esperança de que ele viesse até lá, mas não veio. Apesar de Anna ter ouvido que ele saíra até a porta do escritório, acompanhando o chefe da repartição. Anna sabia que o marido costumava sair dali a pouco para o serviço e queria vê-lo antes disso, a fim de esclarecer as relações entre ambos. Percorreu a sala e, resoluta, foi ao encontro dele. Quando entrou no escritório do marido, ele estava com um uniforme de funcionário público, obviamente preparado para sair, sentado a uma mesinha sobre a qual apoiava os cotovelos e olhava para a frente, desalentado. Anna o viu antes que ele a visse e compreendeu o que pensava nela. Ao vê-la, Alexei Alexandrovich fez menção de levantar-se, mudou de ideia e, em seguida, seu rosto ruborizou-se. Algo que Anna jamais viu antes, levantou-se afobado e caminhou ao seu encontro, olhando não para os seus olhos, e sim mais acima, para sua testa e para o penteado. Aproximou-se, tomou sua mão e pediu que ela sentasse. Fico muito feliz por a senhora ter vindo, disse, sentando-se ao seu lado e, com óbvia intenção de dizer alguma coisa, titubeou. Mais de uma vez tentou começar a falar, mas se deteve. Apesar de Ana, ao preparar-se para esse encontro, ter instruído a si mesma a desprezar e culpar o marido, ela não soube o que lhe dizer e sentiu pena dele. O silêncio se prolongou bastante. Serioja está bem? Perguntou Alexei Alexandrovich e, sem esperar resposta, acrescentou. Não vou almoçar em casa e agora está na hora de eu sair. Eu queria ir para Moscou, disse ela. Não, a senhora fez muito bem em vir para cá, respondeu ele e de novo ficou em silêncio. Ao ver que Alexei Alexandrovich não tinha forças para começar a falar, ela mesma tomou a iniciativa. Alexei Alexandrovich, disse, fitando o marido, sem desviar os olhos do olhar dele, que continuava fixo no seu penteado. Sou uma criminosa, sou uma mulher má, mas sou a mesma de antes, a mesma que já falou ao senhor antes e vem lhe dizer agora que não posso mudar nada. Eu não perguntei nada à senhora a respeito disso, retrucou o marido, de súbito resoluto, e olhando com ódio direto nos olhos de Ana. Eu também o supunha. Sob a influência da ira, ele recuperou visivelmente o pleno domínio de todas as suas faculdades. Mas, conforme eu disse à senhora, e conforme lhe escrevi, passou a falar com voz ríspida e aguda. Repito agora que não tenho obrigação de saber disso. Eu o ignoro. Nem todas as esposas são tão bondosas como a senhora para se apressarem a transmitir aos maridos notícias tão agradáveis. Enfatizou em especial a palavra agradáveis. Eu o ignoro enquanto a sociedade não souber do caso, enquanto o meu nome não for desonrado. E, por isso, previno a senhora de que nossas relações devem permanecer tal como sempre foram e que, só no caso de a senhora se comprometer, terei de tomar medidas para defender a minha honra. Mas as nossas relações não podem permanecer como sempre foram, começou a falar Ana, com voz tímida e olhando para ele assustada. Quando viu de novo aqueles gestos tranquilos, ouviu aquela voz estridente, infantil e irônica, a repugnância por ele aniquilou a pena que sentiu antes, e agora Ana sentia apenas medo, porém queria a todo custo esclarecer a sua situação. Eu não posso ser a sua esposa quando eu... fez menção de explicar. Ele desatou a rir, com um riso cruel e frio. O tipo de vida que a senhora escolheu se reflete certamente nas suas opiniões. O meu respeito, ou o meu desprezo, ou ambos. Respeito o passado da senhora e desprezo o presente. São tão grandes que estou bem longe da interpretação que a senhora deu às minhas palavras. Ana suspirou e baixou a cabeça. Além do mais, não entendo como, tendo tanta independência como tem a senhora, prosseguiu se inflamando, que confessou prontamente ao marido a sua infidelidade e que, pelo visto, nada encontra nisso de censurável. A senhora, no entanto, julga censurável o cumprimento dos deveres normais de uma esposa com respeito ao marido? Alexei Alexandrovich, o que o senhor quer de mim? Não quero encontrar aqui esse homem e que a senhora se comporte de um modo que nem a sociedade, nem a criadagem possam incriminá-la. Quero que a senhora não o veja. Não é muito, me parece. Em troca, a senhora desfrutará os direitos de uma mulher honrada, sem ter de cumprir os seus deveres. Eis tudo o que eu tenho a dizer à senhora. Agora está na hora de eu ir para o trabalho. Não virei almoçar em casa. Levantou-se e dirigiu-se para a porta. Ana também se levantou, curvando-se em silêncio. Ele a deixou passar na frente. Capítulo 24. A noite que Lievin passara sobre a meda de feno não fora em vão. A gestão da propriedade lhe causava repugnância e perdera para ele todo o interesse. Apesar da colheita excelente, as relações entre ele e os mujiques nunca foram, ou pelo menos nunca lhe pareceram, tão mal sucedidas e tão hostis como nesse ano. E a causa do insucesso e da hostilidade estava agora perfeitamente clara para ele. O encanto que Lievin experimentava no próprio trabalho, a proximidade que isso gerava entre ele e os mujiques, a inveja que sentia deles e de sua vida, o desejo de transferir-se para essa vida que naquela noite foi para ele não um mero devaneio, mas sim um propósito, cuja execução ele ponderou em minúcias, tudo isso havia alterado de tal modo a sua maneira de encarar a gestão da sua propriedade que Lievin já não conseguia, de forma alguma, encontrar ali o mesmo interesse de antes e não conseguia deixar de ver o que havia de detestável na relação entre ele e os trabalhadores, que constituía o fundamento da empresa inteira. O rebanho de vacas selecionadas como pava, toda a terra adubada, lavrada com arados, 9 campos do mesmo tamanho, com salgueiros plantados em redor, 90 dessiatinas de terra lavrada a fundo com estrume, as ferramentas semeadoras e assim por diante, tudo seria ótimo se o trabalho fosse feito apenas pelo próprio Lievin ou por ele junto com seus companheiros, gente solidária a ele. Mas agora Lievin percebia claramente, e seu trabalho no livro sobre agronomia, na qual o elemento principal da atividade agrícola devia ser o trabalhador, o ajudou bastante no caso. Percebia agora claramente que a propriedade por ele gerida não passava de uma luta brutal e tenaz entre ele e os trabalhadores, em que, de um lado, o lado de Lievin, havia uma constante e ferrenha aspiração de reformar tudo segundo o modelo considerado melhor, e do outro lado, havia a ordem natural das coisas. E percebia que, em face da maior força de tensão do seu lado e da ausência de empenho, e até de propósito, do lado oposto, o único resultado de tal luta seria que a propriedade não traria satisfação a ninguém e as ótimas ferramentas, o ótimo gado e a ótima terra se entregariam de um modo totalmente infrutífero. Mais importante ainda, a energia consagrada a essa empresa não só se perdera inutilmente como também agora, quando o sentido da sua propriedade se desvelara aos seus olhos, Lievin não podia deixar de se dar conta de que o objetivo da sua energia era, em si mesmo, uma indignidade. Em que consistia, em essência, essa luta? Lievin defendia cada pequena moeda de seu patrimônio, e não podia deixar de fazê-lo, porque bastava relaxar a energia para logo ficar sem dinheiro para pagar aos trabalhadores. E eles, por sua vez, lutavam apenas para trabalhar com calma e com satisfação, ou seja, de modo como estavam habituados. Segundo os interesses de Lievin, cada trabalhador devia trabalhar o mais possível, além de não esquecer de empenhar-se em não danificar as limpadoras de grão, os ancinhos puxados por cavalos, as debulhadoras, e devia pensar bastante no que estivesse fazendo. O trabalhador, por seu lado, queria trabalhar da maneira mais agradável possível, com repouso e, acima de tudo, despreocupado, distraído, sem ter de pensar. No verão, Lievin percebia isso a cada passo. Mandava ceifar trevo para a forragem, escolhendo as terras ruins, com relva e absinto crescidos em excesso, imprestáveis para produzir sementes. E eles ceifavam sempre as terras mais aptas a produzir sementes, justificavam-se dizendo que eram ordens do administrador e o consolavam garantindo que a forragem seria ótima. Mas Lievin sabia que agiam assim porque aquelas dessiatinas de terra eram mais fáceis de ceifar. Mandava uma máquina de revolver o feno e eles a quebravam logo nas primeiras fileiras, porque o Mujik achava maçante ficar sentado na boleia, sob as asas que abanavam por cima dele, e diziam a Lievin: "Por favor, não se preocupe, patrão. As mulheres vão revolver o feno num instante." Os arados se revelavam imprestáveis porque não entrava na cabeça do camponês que era preciso baixar a rilha quando esta levantava e, ao virar com força, ele assustava os cavalos e estragava a terra, e depois pediam a Lievin que tivesse calma. Deixaram cavalos invadir o campo de trigo porque nenhum camponês queria trabalhar de vigia noturno e, apesar de uma ordem expressa para não agirem assim, os camponeses se alternaram numa guarda noturna e Vanka, que havia trabalhado o dia inteiro, adormeceu, arrependeu-se da sua falta e disse: "O patrão manda." 3 dos melhores bezerros morreram porque os soltaram no campo de trevo sem antes lhes terem dado de beber e depois não quiseram de maneira alguma acreditar que os bezerros tinham inchado por causa do trevo e, para se consolar, contavam como um proprietário vizinho havia perdido 112 cabeças de gado em 13 dias. Tudo isso ocorria não porque alguém desejasse o mal para Lievin ou para sua propriedade. Ao contrário, ele sabia que o estimavam, que o consideravam um patrão simples, o que era um alto elogio. Tudo isso ocorria apenas porque desejavam trabalhar com alegria e despreocupação, ao passo que os interesses de Lievin eram, para eles, não só distantes e incompreensíveis, como também fatalmente contrários aos seus mais justos interesses. Já havia muito tempo que Lievin se sentia descontente a respeito da sua relação com a propriedade. Percebia que seu barco fazia água, mas não encontrava e nem mesmo procurava as fendas, talvez com o intuito de enganar a si mesmo. Mas agora não podia mais se enganar. A propriedade que geria se tornara não só sem interesse como também abominável para ele, e Lievin não conseguia mais dedicar-se a ela. Vinha somar-se a isso a presença de Kit, a 30 verstas dali, a quem ele queria ver, mas não podia. Daria Alexandrovna Oblomskaya, quando estiveram juntos, convidara Lievin para voltar lá, voltar a fim de renovar a proposta de casamento à sua irmã, que, como ela dera a entender, agora o aceitaria. O próprio Lievin, depois de ver Kitty Tcherbatskaya, compreendeu que o seu amor não se extinguira, mas não podia ir à casa dos Oblonsky, sabendo que ela estava lá. O fato de Lievin ter feito a proposta e ter sido rejeitado erguia entre ele e ela uma barreira intransponível. "Eu não posso pedir-lhe que seja minha esposa só porque ela não pôde ser esposa do homem que ela desejava", dizia para si. Pensar nisso o tornava frio e hostil com relação a Kitty. "Eu não terei forças para falar com ela sem um sentimento de recriminação, de olhar para ela sem raiva, e ela vai apenas me odiar cada vez mais, como é natural. Além disso, como posso ir visitá-las agora, depois de tudo o que Daria Alexandrovna me contou? Posso, acaso, esconder que sei aquilo que ela me contou? Irei generosamente perdoá-la? Dar-lhe um indulto? Diante dela, estarei no papel de um homem que perdoa e que lhe dá a honra do seu amor. Para que Daria Alexandrovna foi me contar isso? Eu poderia vê-la simplesmente por acaso, e então tudo se resolveria de maneira natural. Mas agora isso é impossível. Impossível." Daria Alexandrovna enviou-lhe um bilhete pedindo uma cela de senhoras para Kitty. "Disseram-me que o senhor possui uma cela", escreveu ela. "Espero que o senhor traga pessoalmente." Aquilo era mais do que ele podia suportar. Como uma mulher inteligente, delicada, podia humilhar assim a própria irmã? Lievin escreveu 10 bilhetes, rasgou todos e mandou a cela sem nenhuma resposta. Era impossível responder que iria, porque não podia ir. Responder que não podia ir porque algo o impedia ou porque estava de partida seria pior ainda. Enviou a cela sem nenhuma resposta, com a consciência de que fazia algo vergonhoso, mas no dia seguinte, depois de transferir para o administrador todas as obrigações da propriedade, que agora lhe causava aversão, partiu rumo a um distrito distante para a casa de um amigo chamado Sviajski, em cujos arredores havia ótimos pântanos para caçar narcejas, o qual lhe escrevera pouco antes pedindo que cumprisse a antiga promessa de ir visitá-lo. Os pântanos de narcejas do distrito de Surovski já atraíam Lievin havia muito tempo, mas ele sempre adiava a viagem em razão dos afazeres da propriedade. Agora estava contente de afastar-se da vizinhança dos Tcherbatsky e, acima de tudo, da sua propriedade, ainda mais para caçar, a atividade que melhor se prestava para consolar todas as suas amarguras. Capítulo 25. No distrito de Surovski não havia estrada de ferro, nem estações de posta e Lievin viajou com seus próprios cavalos nas suas tarantás de quatro rodas e descoberta. No meio do caminho, deteve-se na casa de um mujique rico para dar de comer aos cavalos. Um velho calvo e jovial, de vasta barba ruiva, grisalha nas faces, abriu a porteira e encostou-se contra um mourão para dar passagem à troika. Depois de apontar ao cocheiro um local sob um telheiro no pátio novo, amplo, limpo e arrumado, com arados danificados pelo fogo, o velho convidou Lievin a entrar. Uma jovem, com roupas limpas e de galochas nos pés sem meias, esfregava o chão dos novos telheiros de cabeça baixa. Assustou-se com o cão, que entrara correndo atrás de Lievin, e deu um grito, mas logo se pôs a rir do próprio susto ao saber que o cão não atacava. Depois de apontar para Lievin a porta para a sala, a moça curvou-se de novo, escondeu seu rosto bonito e continuou a lavar. — O samovar? — perguntou ela. — Sim, por favor. A sala era grande, com uma estufa holandesa e uma divisória. Sob os ícones havia uma mesa com ramagens pintadas, um banco e duas cadeiras. Na entrada havia um pequeno guarda-louça. As venezianas estavam fechadas, havia poucas moscas e o ambiente era tão limpo que Lievin, com receio de lasca, sujar o chão. Depois de ter corrido pela estrada e se banhado em poças, apontou para ela um lugar num canto junto à porta. Depois de examinar a sala, Lievin saiu para o pátio dos fundos. A decente mocinha de galochas, balançando baldes vazios numa canga, desceu ligeiro na sua frente, a fim de pegar água no poço. Depressa, menina! Gritou alegremente o velho e voltou-se para Lievin. Então o senhor está a caminho da casa de Nikolai Ivanovich Sviajski? Ele também para aqui, quando em viagem. Começou com ânimo falador, apoiando o cotovelo na balaustrada da varandinha. No meio do relato do velho sobre seus contatos com Sviajski, a porteira rangeu de novo e adentraram no pátio trabalhadores, de volta do campo, com arados e grades. Cavalos robustos e bem nutridos estavam atrelados aos arados e às grades. Os trabalhadores, ao que parecia, eram da família. Dois eram jovens, de camisas estampadas e quepe. Outros dois, de camisas rústicas, eram assalariados, um deles velho e o outro moço. Deixando a varanda, o velho aproximou-se dos cavalos e tratou de soltar os arreios. — O que estavam arando? — perguntou Lievin. — Foram arar as batatas. Também temos umas terrinhas. — Ei, Fedô! Não solte esse cavalo capão. Prenda no cepo e vamos atrelar um outro. Paizinho, e aquelas relhas que eu pedi para trazer? Será que trouxeram? Perguntou um rapaz saudável e de grande estatura, obviamente filho do velho. Está lá, no telheiro, respondeu o velho, enrolando as rédeas desatreladas e jogando-as por terra. Arranje isso enquanto eles jantam. A mocinha decente passou em direção ao telheiro com os baldes cheios que vergavam seus ombros. Apareceram camponesas vindas de algum lugar, jovens, bonitas, mulheres de meia-idade e velhas feias, com filhos e sem filhos. A samovar começou a apitar pelo bico. Os trabalhadores e os familiares foram jantar, depois de desatrelados os cavalos. Lievin, após retirar suas provisões da carruagem, convidou o velho para tomar chá. Ora, já tomei chá hoje, respondeu o velho, que recebeu o convite com visível prazer. Um pouquinho só, para acompanhar. Durante o chá, Lievin ficou sabendo toda a história do velho anfitrião. 10 anos antes, o velho arrendara 120 dieciatinas de terra da proprietária. No ano anterior, comprara essas terras e ainda arrendava mais 300 dieciatinas do vizinho. Uma pequena parte da terra, a pior, ele alugava, e umas 40 dieciatinas de campo ele mesmo lavrava, com a sua família e 2 trabalhadores assalariados. O velho se queixava dos negócios que corriam mal. Mas Lievin compreendeu que ele se queixava apenas por modéstia, enquanto sua propriedade prosperava. Se as coisas andassem mal, não teria comprado a terra a 105 rublos, não teria casado 3 filhos e 1 sobrinho, não teria reconstruído sua casa 2 vezes, depois de incêndios, e feito uma casa melhor a cada obra. Apesar dos lamentos do velho, era evidente que sentia um justo orgulho da sua abastança, dos filhos, do sobrinho, das noras, dos cavalos, das vacas e, em especial, do fato de toda aquela propriedade se manter em boas condições. Pela conversa com o velho, Lievin soube que ele não era contrário a inovações. Semeava muita batata e a sua batata, que Lievin viu ao chegar, já havia florido e começava a germinar, enquanto a batata de Lievin, apenas agora, começava a florir. Ele arava a terra da batata com uma charrua, mas chamava o arado, que pegara a emprestada da proprietária. Semeava trigo. O pequeno detalhe que impressionou Lievin foi que o velho, ao moldar o centeio, alimentava os cavalos com as aparas do centeio. Quantas vezes houvera aquela excelente forragem desperdiçada, Lievin quis recolhê-la, mas sempre se revelava impossível. Nas terras do Mujique, fazia aquilo e o velho não se cansava de elogiar aquela forragem. O que vão fazer as mulheres? Carregam os montinhos até a estrada e uma carroça vem buscar? Pois nós, o senhor de terra, nos entendemos pessimamente com os trabalhadores, disse Lievin enquanto lhe entregava um copo de chá. Obrigado, respondeu o velho, ao pegar o copo, mas recusou o açúcar. Apontando para um torrão que havia sobrado, já ruído por ele. Onde já se viu tocar um negócio com trabalhadores assalariados? Disse. É uma ruína só. Veja o caso do Sviajski. Sabemos como é boa a terra dele, cor de semente de papoula, mas a colheita não é nada de se gabar. Muito descuido. Mas você não trabalha com assalariados? Nosso negócio é de mujiques. Cuidamos nós mesmos de tudo. Se há alguém ruim, vá embora. Damos conta do recado com a gente nossa. Paizinho, Finoguen mandou arranjar alcatrão, disse uma camponesa que entrou de galochas. É assim, meu senhor, disse o velho, levantando-se e benzeu-se demoradamente, agradeceu a Lieven e saiu. Quando Lieven entrou na esbá de serviço para chamar o seu cocheiro, viu à mesa todos os homens da família. As mulheres, de pé, serviam. O filho jovem e saudável, com a boca cheia de mingau, contava algo engraçado. Todos riam e a mulher de galochas, que vertia sopa de repolho numa tigela, ria com uma alegria especial. É bem provável que o rosto decente da mulher de galochas tenha contribuído muito para a impressão de bem-estar que aquela casa de camponeses provocou em Lieven, mas essa impressão foi tão forte que Lieven não conseguiu de forma alguma desfazer-se dela. E por todo o caminho, entre a casa do velho e as terras de Sviajski, Lieven recordava a todo instante aquela propriedade camponesa, como se algo nessa impressão exigisse dele uma atenção especial. Capítulo 26. Sviajski era o dirigente da nobreza do seu distrito. Era 5 anos mais velho que Lieven e estava casado havia muito tempo. Em sua casa morava a sua jovem cunhada, moça muito simpática, a Lieven. E Lieven sabia que Sviajski e sua esposa queriam muito casá-lo com essa jovem. Ele sabia disso com absoluta certeza. Como sempre sabem os jovens assim chamados casadouros, embora ninguém jamais se decidisse a falar diretamente do assunto, e sabia também que, apesar dele querer casar, e apesar daquela jovem, atraente ao extremo, ter todos os atributos para vir a ser uma esposa excelente, era tão impossível casar-se com ela quanto voar pelo céu, mesmo se não estivesse apaixonado por Kitty Tcherbatskaya. E essa compreensão envenenava o prazer que Lieven esperava extrair da viagem às terras de Sviajski. Ao receber a carta de Sviajski com o convite para uma caçada, Lieven, no mesmo instante, refletiu sobre isso, mas, apesar de tudo, concluiu que tais intenções de Sviajski a seu respeito não passavam de suposições suas, sem maior fundamento, e por isso partiu para lá assim mesmo. Além do mais, no fundo da alma, ele queria se pôr à prova, verificar de novo sua reação diante daquela moça. A vida doméstica dos Sviajski era agradável, no mais alto grau, e o próprio Sviajski, o tipo mais perfeito que Lieven já vira do cidadão dedicado aos assuntos do Ziemstvo, era para ele uma pessoa extremamente interessante. Sviajski era uma dessas pessoas sempre surpreendentes para Lieven, cujo raciocínio, muito lógico, embora nem sempre pessoal, seguia um caminho próprio, enquanto sua vida, extraordinariamente resoluta e firme em seu rumo, seguia um caminho próprio, de modo totalmente independente e quase sempre em desacordo com o seu raciocínio. Sviajski era um homem extremamente liberal. Desprezava a nobreza e considerava a maioria dos nobres secretamente partidários da escravidão, o que só por medo não declaravam. Considerava a Rússia um país perdido, exemplo da Turquia, e julgava o governo russo tão ruim que nunca se permitia sequer criticar a sério as suas medidas. E ao mesmo tempo, era funcionário do governo e um perfeito dirigente da nobreza e, em viagem, sempre usava a insígnia oficial e a fita vermelha no cap. Acreditava que a vida humana só era possível no exterior, para onde viajava a qualquer oportunidade e, ao mesmo tempo, geria na Rússia uma propriedade rural muito complexa e modernizada e acompanhava tudo com enorme interesse e sabia de tudo o que se fazia na Rússia. Considerava que o mujik russo, enquanto à evolução, se situava num grau intermediário entre o macaco e o homem. E, ao mesmo tempo, nas eleições do Ziemstvo, ninguém apertava as mãos dos mujiks e ouvia suas opiniões com mais boa vontade do que Sviajski. Não acreditava nem em Deus, nem no diabo. mas se preocupava muito com a questão da melhoria das condições de vida do clero e com a redução das suas receitas. Além disso, se empenhava de modo especial para que a igreja permanecesse em sua aldeia. Na questão feminina, estava do lado dos partidários extremados da liberdade total das mulheres e, em especial, do seu direito de trabalhar, mas vivia com a esposa de tal modo que todos se admiravam com a sua aconchegante vida familiar, sem filhos, e havia organizado a existência da esposa de tal forma que ela nada fazia e nada podia fazer, salvo dividir com o marido os cuidados para o tempo passar da melhor maneira possível e mais alegre possível. Se Lievin não tivesse a característica de interpretar as pessoas pelo seu lado melhor, o caráter de Sviajski não representaria para ele nenhuma dificuldade ou problema. Diria a si mesmo, é um tolo ou um patife, e tudo estaria esclarecido. Mas Lievin não podia dizer tolo, porque Sviajski era, sem dúvida alguma, não só um homem muito inteligente, como também muito culto e de modéstia em vulgar com relação à sua cultura. Não havia assunto que não conhecesse, mas só demonstrava seu conhecimento quando era obrigado. Lievin também não podia, menos ainda, dizer que era um patife, porque Sviajski era, sem dúvida alguma, um homem honesto, bondoso, ajuizado, que sempre cuidava de seus negócios com ânimo e alegria. Era tido em alta conta por todos os que o cercavam e, com absoluta certeza, jamais fizera conscientemente algo mal e nem poderia fazê-lo. Lievin esforçava-se para entender e não entendia, e sempre contemplava o amigo e a sua existência como um enigma vivo. Os dois eram muito amigos e, por isso, Lievin se permitia sondar Sviajski na tentativa de alcançar os fundamentos da sua maneira de encarar a vida, mas sempre em vão. Toda vez que Lievin tentava penetrar além da antessala da mente de Sviajski, que estava aberta para todos, percebia que o amigo se perturbava um pouco. Um receio quase imperceptível transparecia em seu olhar, como se temesse que Lievin compreendesse e Sviajski que lhe oferecia uma resistência divertida e bondosa. Agora, depois da decepção com a gestão da sua propriedade, Lievin achou particularmente agradável a estada na casa de Sviajski. Além do alegre efeito que produzia nele a imagem do casal de pombinhos felizes, satisfeitos consigo e com todos, e do seu ninho aconchegante, Lievin agora se sentia tão descontente com a própria vida, desejava alcançar o segredo que havia em Sviajski, que lhe dava tamanha clareza, segurança e alegria na vida. Além disso, Lievin sabia que na casa de Sviajski encontraria os senhores de terras vizinhos e tinha agora especial interesse em conversar, em participar daquelas conversas sobre agricultura, colheitas, trabalhadores assalariados e tudo mais que Lievin sabia, era de bom tom considerar como algo muito rasteiro, mas que agora lhe parecia o único assunto importante. Talvez não fosse o mais importante no tempo da servidão, nem seria importante na Inglaterra. Em ambos os casos, as condições estavam perfeitamente estabelecidas. Mas entre nós, na Rússia, agora, quando tudo se pôs em desordem e apenas se esboça uma organização, a única questão importante é como essas condições irão se configurar, pensava Lievin. A caçada correu pior do que Lievin esperava. O pântano secara e não havia narcejas. Caminhou um dia inteiro e trouxe de volta apenas 3 peças de caça. Mas, em compensação, como sempre acontecia nas caçadas, trouxe também um ótimo apetite, uma excelente disposição e aquele ânimo mental exaltado que um intenso exercício físico sempre despertava em Lievin. E na caçada, num momento em que parecia não pensar em nada, de repente se lembrou do velho Mujik e da sua família, e aquela impressão parecia exigir de Lievin não só uma atenção como também uma resolução de algo ligado a eles. Ao anoitecer, durante o chá em presença de dois senhores de terras que tinham vindo para tratar de uma certa tutela, entabulou-se exatamente a conversa interessante que Lievin esperava ouvir. Lievin estava sentado junto à sua anfitriã, diante da mesa de chá, e devia conversar com ela e com a cunhada de Sviajski, sentada à sua frente. A anfitriã tinha um rosto redondo, era loura e de baixa estatura, toda radiante, entre sorrisos e covinhas. Lievin tentava alcançar, através dela, a solução do enigma crucial que o seu marido representava para ele. Mas Lievin não tinha plena liberdade de pensamento porque se sentia terrivelmente embaraçado. O motivo de se sentir-se assim era ter a cunhada de Sviajski à sua frente, com um vestido, na opinião de Lievin, escolhido especialmente para ele, com um profundo decote em forma de trapézio sobre o peito branco. O decote quadrangular, apesar de o peito ser muito branco, ou especialmente por ser ela muito branca, privava Lievin da sua liberdade de pensamento. Imaginava, na certa erroneamente, que o decote fora cortado em sua homenagem. Não se julgava no direito de olhar para ele e tentava não olhar, mas sentia-se culpado pelo simples fato daquele decote ter sido cortado. Lievin tinha a impressão de que enganava alguém, de que tinha o dever de explicar alguma coisa, mas era absolutamente impossível explicá-lo, e por isso, a todo instante, se ruborizava. Sentia-se inquieto e embaraçado. Seu embaraço contagiou a bela cunhada. No entanto, a anfitriã, pelo visto, não o percebeu e, de maneira intencional, a envolvia na conversa. O senhor diz, a anfitriã prosseguiu a conversa, que o que é russo não pode interessar a meu marido. Ao contrário, ele se sente alegre no estrangeiro, mas nunca tanto como aqui. Aqui, ele se sente na sua esfera. Tem muitos assuntos para cuidar e possui o dom de se interessar por tudo. Ah! O senhor não conheceu a nossa escola? Vi. Aquela casinha coberta de eira? Sim, é de obra de Nastia, disse, apontando para a irmã. A senhora mesma leciona? Perguntou Lievin, tentando desviar os olhos do decote, mas sentindo que, para onde quer que olhasse, naquela direção o veria. Sim, eu mesma lecionei e leciono, mas temos uma excelente professora. E introduzimos aulas de ginástica. Não, obrigado, não quero mais, disse Lievin, e embora sentisse que cometia uma indelicadeza, foi incapaz de prosseguir a conversa e levantou-se ruborizando. Estou ouvindo uma conversa muito interessante, acrescentou e aproximou-se da outra extremidade da mesa, onde estavam o anfitrião e dois senhores de terra. Sviajski, que estava sentado de lado, junto à mesa, girava a xícara na mão com o cotovelo apoiado e, com a outra mão, arrepanhava a barba e a levantava até o nariz como se farejasse. Com os olhos negros e brilhantes, olhava direto para um irritado senhor de terras, de bigode grisalho e se divertia visivelmente com as suas palavras. O senhor de terras se queixava do povo. Para Lievin, estava claro que Sviajski conhecia uma resposta para as queixas do senhor de terras, uma réplica que aniquilaria de um só golpe toda a razão de suas palavras, mas, em virtude da posição em que estava, não podia pronunciar tal réplica e ouvia, não sem prazer, o cômico discurso do senhor de terras. O homem de bigode grisalho era, pelo visto, um escravocrata, inveterado e um autêntico homem do campo, um ardoroso proprietário rural. Lievin notava sinais disso nas roupas, a sobrecasaca surrada e antiquada, visivelmente alheia aos seus costumes, e também nos olhos inteligentes e franzidos, no modo entoado de falar russo, no tom imperioso, obviamente aprendido à custa de demorada prática, nos movimentos resolutos das mãos grandes, bonitas e coradas, numa das quais se viu um velho anel de noivado no dedo anular. Capítulo 27. Se ao menos eu não tivesse pena de abandonar o que já está em andamento, tanto trabalho despendido, Eu daria adeus a tudo, venderia, iria embora, como Nikolai Ivanich. Iria ouvir a Helena, disse o proprietário, com um sorriso simpático que iluminou seu rosto inteligente. E, no entanto, o senhor não o abandona, disse Nikolai Ivanovich Sviajski. Logo, há vantagens. A única vantagem é que moro numa casa que é minha, não é alugada nem comprada. Além do mais, a gente sempre espera que o povo crie juízo. Se não, o senhor nem acredita. É uma bebedeira, uma devassidão. Tudo foi dividido e agora não possuem mais nenhum cavalinho, nenhuma vaquinha. O sujeito pode estar morrendo de fome, mas ofereça um trabalho assalariado que ele num instante vai estragar as ferramentas do senhor e ainda levará o caso ao juiz de paz. Mas então se queixa o senhor ao juiz de paz? Disse Sviajski. Eu? Dar queixa? Por nada nesse mundo. Ia se espalhar tamanho falatório que eu me arrependeria de ter feito a queixa. Veja, na usina, eles pegaram o adiantamento e foram embora. E o juiz de paz absolveu. Só quem os segura é o juiz da comarca e o sargento ajudante. Este os escorraça à moda antiga. Se não fosse assim, seria melhor largar tudo, correr mundo afora. Era óbvio que o senhor de terras queria provocar Sviajski, mas este não só não ficou irritado, como parecia até divertir-se. Acontece que nós, aqui, gerimos nossas propriedades sem essas medidas, disse sorrindo. Eu, Lieven e este senhor. Apontou para o outro senhor de terras. Muito bem. Nas terras de Mikhail Petrovich, a coisa anda. Mas pergunte como ele faz. Por acaso pode-se chamar isso de uma agricultura racional? Indagou o senhor de terras, obviamente alardeando o uso da palavra racional. A gestão da minha propriedade é simples, explicou Mikhail Petrovich. Graças a Deus. Tudo depende de ter o dinheiro pronto para pagar os impostos do outono. Os mujiques vêm e dizem, patrãozinho, pai, ajude. Puxa, os mujiques são todos nossos vizinhos, dá pena. Muito bem, eu dou um terço de adiantamento e só digo assim. Lembrem, rapazes, ajudei vocês e vocês me ajudarão quando for preciso para semear a aveia, ceifar o feno, o restolho, e então estipulo quanto será o tributo que me devem. Entre eles também há alguns desonestos, é verdade. Lieven, que havia muito já conhecia esses métodos patriarcais, trocou um olhar com Sviajski e interrompeu Mikhail Petrovich, dirigindo-se de novo para o proprietário de bigode grisalho. Então, o que o senhor recomenda? Perguntou. Como se deve gerir uma propriedade rural hoje em dia? Ora, do mesmo jeito que Mikhail Petrovich. Ou então é ceder a terra pela metade, ou ter mujiques assalariados. Isso é possível, só que assim se aniquila a riqueza geral do Estado. Ali onde a minha terra, no tempo do trabalho servil e da boa gestão rural, rendia 9 vezes, no regime de meias, rende só 3 vezes. A emancipação dos servos arruinou a Rússia. Sviajski fitou Lieven com olhos risonhos e até lhe dirigiu um aceno irônico, quase imperceptível. Mas Lieven não achou ridículas as palavras do senhor de terras. Compreendia-as melhor do que as ideias de Sviajski. Boa parte daquilo que disse o senhor de terras em seguida, para demonstrar por que a Rússia foi arruinada pela emancipação, lhe pareceu até bastante justo, novo e irrefutável. O senhor de terras expressava certamente pensamentos próprios, o que é raro acontecer, e pensamentos aos quais ele foi conduzido não pelo desejo de ocupar sua mente ociosa, mas que nasceram das circunstâncias próprias da vida. Pensamentos que ele incubou na sua solidão rural e ponderou por todos os ângulos. A questão, veja bem, reside em que todo progresso só se realiza por meio da autoridade. Disse sem dúvida no intuito de mostrar que era alheio à instrução. Veja as reformas de Pedro, de Catarina, de Alexandre. Veja a história da Europa. Mas, mais ainda, o progresso na agricultura. Veja a batata, que foi introduzida aqui à força. Veja o arado também, pois nem sempre araram a terra. Também foi introduzido, talvez nos tempos feudais, mas seguramente foi introduzido à força. Agora, em nosso tempo, nós, os senhores de terra, sob o regime do trabalho servil, geríamos nossas propriedades usando aperfeiçoamentos, máquinas de secar, máquinas de limpar os grãos, o transporte de estrume em carroças, diversos instrumentos, tudo nós introduzimos com nossa autoridade e, no início, os mujiques se opuseram, mas depois nos imitaram. Agora, com a servidão abolida, retiraram de nós a nossa autoridade e a nossa agricultura, que se havia elevado a um alto nível, está fadada a decair a um nível mais baixo, a uma condição primitiva. Assim eu entendo. Ora, mas por quê? Se é racional, o senhor poderá gerir sua propriedade com trabalhadores assalariados, argumentou Sviajski. Não há autoridade, meu senhor. Com a ajuda de quem eu irei dirigir a propriedade? Responda, por favor. Aí está, na força do trabalho, o principal elemento da agricultura, pensou Lieve. Com trabalhadores assalariados? Os assalariados não querem saber de trabalhar direito, nem de trabalhar com bons instrumentos. Nossos assalariados só sabem uma coisa, beber até cair, como porcos, embriagar-se e estragar tudo o que o senhor puser nas mãos deles. Dão água demais aos cavalos, arrebentam arreios bons, substituem as rodas pneumáticas para gastar o lucro em bebida, soltam a gravija na debulhadora para danificá-la. Detestam ver as coisas de um jeito que não é o deles. Por isso, decaiu o nível geral da agricultura. Terras abandonadas, coberta por absintos ou entregues aos mujiques, e onde se produziam milhões, se produzem algumas centenas de milhar. A riqueza geral diminuiu. Se tivessem feito o mesmo, mas levando em conta, e passou aí a expor o seu plano para a emancipação, no qual tais incômodos teriam sido evitados. Lieve não tinha interesse por isso, mas quando o senhor de terras terminou, Lieve voltou à sua primeira argumentação e disse, dirigindo-se para Sviajski e tentando desafiá-lo a expor a sua opinião a sério: que o nível da agricultura está caindo e que nas nossas atuais relações com os trabalhadores não existe possibilidade de estabelecer com proveito uma agricultura racional, isto é absolutamente justo, disse. Não há, retrucou Sviajski já com seriedade. Eu só vejo que não sabemos gerir nossas terras e que, ao contrário, o nível da nossa agricultura no tempo do regime servil, em vez de muito alto, era, isso sim, extremamente baixo. Não temos nem máquinas, nem bons animais de tração, nem uma autêntica administração, nem contar direito nós sabemos. Pergunte a um senhor de terras. Ele nem sabe o que lhe é vantajoso e o que lhe é desvantajoso. A contabilidade italiana, disse o senhor de terras com ironia, não importa como faça as contas, se estragam tudo o que o senhor lhes dá, não haverá lucro. E por que estragam? A debulhadora ruim, a sua engenhoca russa, eles quebram, mas a minha, a vapor, não quebram. Um pangaré russo, como chamam mesmo, da raça puxadora, aquele que é preciso puxar pelo rabo para fazer andar, esse cavalo eles estragam. Mas mande vir uns cavalos percherões, ou pelo menos uns bons cavalos de tiro, que eles não vão estragar. E tudo é assim. Temos de levar a nossa atividade agrícola. Quem dera houvesse meios para isso, Nikolai Ivanich. Para o senhor, está muito bem, mas eu tenho de sustentar um filho na universidade e os filhos menores no ginásio, e assim não posso comprar cavalos percherões. Para isso existem os bancos. E para no final ir tudo a leilão? Não, muito obrigado. Não concordo em que seja necessário ou possível elevar mais ainda o nível da agricultura. objetou Lievin. Eu me ocupo com isso e tenho recursos, mas não posso fazer nada. Não sei que benefício trazem os bancos. No meu caso, pelo menos, todo o dinheiro que gastei na agricultura só me trouxe prejuízo. Os animais, prejuízo. As máquinas, prejuízo. É exatamente isso, confirmou o proprietário de bigode grisalho, até rindo de satisfação. E não só eu, prosseguiu Lievin. Não só eu posso contar com o testemunho de todos os proprietários que administram suas atividades de forma racional. Todos, com raras exceções, trabalham com prejuízo. Bem, mas o senhor diz que a sua propriedade é lucrativa? Indagou e, no mesmo instante, notou nas feições de Esviagens que aquela fugaz expressão de receio que notava quando queria penetrar além da antessala da mente de Esviagens que... Além disso, essa pergunta da parte de Lievin não era inteiramente honesta. Pouco antes, durante o chá, a anfitriã lhe disse que, naquele verão, haviam chamado de Moscou um alemão, perito em contabilidade, que em troca de uma remuneração de 500 rublos, fizera o balanço de sua propriedade e constatara um prejuízo de mais de 3 mil rublos. Ela não se lembrava de quanto exatamente, mas parecia que o alemão havia contabilizado até a quarta parte de um copequê. O senhor de terras sorriu ante a referência aos lucros da propriedade de Sviajski, sem dúvida ciente de quanto poderiam ser os lucros do seu vizinho e dirigente da nobreza. Talvez não seja lucrativa, respondeu Sviajski. Isso apenas demonstra que sou um mau administrador rural, ou que gasto capital para aumentar a renda. Ah, a renda! Exclamou Lievin com aversão. Talvez exista renda na Europa, onde a terra se tornou melhor em razão do trabalho despendido sobre ela, mas aqui toda a terra se torna pior justamente em razão do trabalho despendido, ou seja, esgotam a terra e, portanto, não existe renda. Como não existe renda? É a lei? Então estamos fora da lei? A renda nada nos explica, ao contrário, confunde? Não. O senhor me diga como pode existir uma doutrina de renda. O senhor quer uma coalhada? Macha, traga para nós coalhadas ou framboesas, pediu Sviajski à esposa. Este ano as framboesas deram até muito tarde. E no estado de ânimo mais amável do mundo, Sviajski levantou-se e afastou-se, obviamente sugerindo que a conversa estava encerrada, exatamente no ponto em que, para Lievin, ela apenas começava. Privado de interlocutor, Lievin prosseguiu a conversa com o senhor de terras, tentando demonstrar-lhe que toda a dificuldade advinha do fato de não querermos conhecer as peculiaridades e os costumes do nosso trabalhador, mas do senhor de terras, a exemplo de todas as pessoas que pensam por conta própria e, isoladamente, era pouco propenso a compreender o pensamento alheio, e particularmente tendencioso em favor de seu próprio modo de pensar. Fincava pé em que o mujique russo é um porco e adora a porcaria, e que, para retirá-lo da porcaria, se faz necessária a autoridade, mas esta não existe. É preciso um porrete, só que nos tornamos de tal forma liberais que, de uma hora para outra, substituímos o porrete milenar por um punhado de advogados e prisões, nas quais mujiques fedorentos e imprestáveis se fartam de boa sopa e ganham de graça uns pés cúbicos de ar. Por que o senhor acha impossível? Perguntou Lievin, tentando voltar à questão. Encontrar uma relação com força de trabalho na qual o trabalho fosse produtivo? Isso jamais acontecerá com o povo russo. Não existe autoridade. Retrucou o senhor de terras. Como se poderiam encontrar condições novas? Perguntou Sviajski, de novo se aproximando dos debatedores, depois de comer uma coalhada e fumar um cigarro. Todas as possibilidades de um relacionamento com a força de trabalho estão determinadas e estudadas, disse. A comuna camponesa, primitiva com a calção solidária, um vestígio da barbárie, desagregou-se sozinha. A servidão foi aniquilada. Só restou o trabalho livre. Suas formas estão definidas e prontas, e é preciso adotá-las. O camponês assalariado, o diarista, o colono, e disso o senhor não tem como escapar. Mas a Europa está descontente com essas reformas. Descontente e procura formas novas, e seguramente as encontrará. É exatamente o que estou dizendo, replicou Levin. Por que nós não procuramos por nossa conta? Porque seria o mesmo que inventar de novo os métodos para construir estradas de ferro. Eles foram inventados, já estão prontos. Mas e se não nos servirem, se forem métodos idiotas? Perguntou Levin. De novo, notou nos olhos de Sviajski uma expressão de receio. Pois sim, lançaremos nossos chapéus para o alto, descobrimos o que a Europa tanto procura. Sei muito bem disso tudo, mas queira perdoar. O senhor acaso tem ideia do que foi feito na Europa a respeito da organização dos trabalhadores? Não, eu sei muito pouco. Essa questão ocupa agora as melhores mentes da Europa. A corrente de Schulze de Leech, depois, toda a vasta literatura da corrente muito liberal de Lassalle sobre a questão do trabalhador. A organização de Mulhouse, isto já é um fato, o senhor sem dúvida já sabe. Tenho alguma ideia, mas muito vaga. Não, o senhor está falando por falar. Certamente o senhor conhece tudo isso tão bem quanto eu. É claro, não sou um professor de estudos sociais, mas me interessei por isso, e de fato, se lhe interessa, o senhor há de ter estudado o assunto. Mas a que chegaram eles? Desculpe. Os senhores de terra se levantaram e Sviajski, depois de mais uma vez interromper Levin no seu costume incômodo de querer sondar o que estava além da antessala da mente do amigo, acompanhou as duas visitas até a porta. Capítulo 28. Levin, nesta noite, se entediou com as senhoras de um modo intolerável. Como nunca antes, o perturbava a ideia de que o descontentamento que agora sentia com a gestão da sua propriedade não era exclusivo da sua situação, mas sim a condição geral em que se encontrava a Rússia, e também a ideia de que o estabelecimento de uma relação de trabalho em que os camponeses trabalhassem como nas terras do Mujik, que encontrara na estrada não era um sonho, mas sim um problema que era indispensável resolver. Ele pareceu possível resolver tal problema e necessário tentar fazê-lo. Depois de se despedir das senhoras e de prometer passar com elas o dia seguinte inteiro, para caminharem juntos até um ponto elevado e observarem o interessante fosso que se abrira numa floresta do estado, Levin, antes de ir dormir, foi ao escritório do seu anfitrião para pegar um livro sobre a questão do trabalhador que Sviajski lhe sugerira. O escritório de Sviajski era um cômodo enorme, cercado por estantes de livros e com duas mesas, uma escrivaninha maciça, situada no centro, e uma mesa redonda, atulhada com os últimos números de jornais e revistas, em várias línguas, dispostos em forma de estrela, em redor do lampião. Na escrivaninha havia um balcão com gavetas subdivididas por etiquetas douradas em diversos tipos de assunto. Sviajski tirou o livro da estante e sentou-se na cadeira de balanço. — E o senhor está olhando? — perguntou Levin, que, parado junto à mesa redonda, passava os olhos pelas revistas. — Ah, sim! Aí um artigo muito interessante! — disse Sviajski sobre a revista que Levin tinha nas mãos. — Ocorre! — acrescentou com um entusiasmo jovial. — Ocorre que o principal culpado pela divisão da Polônia não foi absolutamente Frederico. Ocorre que, e com a clareza que lhe era peculiar, expôs um resumo daquelas descobertas novas, interessantes e de grande importância, embora, nessa ocasião, os pensamentos sobre a sua propriedade o ocupassem mais do que qualquer outra coisa. Levin, enquanto ouvia seu anfitrião, se perguntava: o que se passa dentro dele? E por quê? Por que tem interesse pela divisão da Polônia? Quando os viagens que terminou, Lievin não pôde deixar de perguntar. Muito bem, mas e daí? Só que daí não havia nada. Era apenas interessante a que aquilo tivesse ocorrido. As viagens que não explicou e não achou necessário explicar porque aquilo era interessante. Sim, mas o que disse aquele senhor de terras, exaltado, me interessou muito, comentou Lievin com um suspiro. É inteligente e disse muitas verdades. Ah, ora essa! Um escravocrata inveterado, no fundo, como são todos eles, retrucou Sviajski, dos quais o senhor é o dirigente. Sim, só que eu os dirijo para outra direção, respondeu, sorrindo. O que me interessou foi o seguinte, disse Lievin. Ele tem razão ao afirmar que nossos negócios, ou seja, a gestão racional da propriedade rural, não funciona. Só dão certos negócios dos usurários, como aquele sujeito calado, ou então os negócios mais simples. Quem é o culpado disso? Nós mesmos, é claro. Além do mais, não é verdade que não funcione. No caso de Vasilchikov, funciona? Uma fábrica? Mas não sei o que tanto surpreende o senhor. O povo se encontra num nível tão baixo de desenvolvimento material e moral que, obviamente, não há de se opor a tudo o que lhe for estranho. Na Europa, a gestão racional funciona porque o povo é educado. Portanto, nós devíamos educar o povo e pronto. Mas como educar o povo? A fim de educar o povo, são necessárias três coisas. Escolas, escolas e escolas. Mas o senhor mesmo disse que o povo se encontra num nível baixo de desenvolvimento material. O que escolas trariam ao povo? Sabe, o senhor me lembra a anedota sobre os conselhos a um doente. O senhor devia experimentar um purgante. Já me deram. Foi pior. Experimente sanguessugas. Já experimentei. Foi pior. Bem, só resta rezar para Deus. Já experimentei. Foi pior. Assim estamos nós dois. Falo de economia política e o senhor responde. É pior. Falo em socialismo. E o senhor diz? É pior. Educação? É pior. Mas que ajuda das escolas trariam ao povo, então? Darão ao povo outras aspirações. Aí está o que eu jamais entendi, retrucou Lievin com ardor. De que modo as escolas ajudarão o povo a melhorar sua condição material? O senhor diz que as escolas e a educação trarão novas aspirações. Tanto pior, porque o povo não será capaz de satisfazer tais aspirações. Eu jamais vou entender como o conhecimento da soma, da subtração e do catecismo ajudará o povo a melhorar sua condição material. Jamais conseguirei entender. Anteontem, à tarde, encontrei uma camponesa com uma criança de peito e perguntei aonde ia. Ela respondeu. Fui à velha curandeira. A criança desandou a gritar e a levei para curar. Perguntei como a velha curava. Ela pôs a criança no poleiro da galinha e repetiu umas palavras. Aí está. É como o senhor mesmo diz. Para ela não levar a criança para se tratar no poleiro de galinha, era preciso... Disse Sviajski, sorrindo com alegria. Ah, não! Retrucou Lievin irritado. Para mim, esse tipo de remédio é semelhante a querer curar o povo com escolas. O povo é pobre e sem instrução. Isso nós vemos tão claramente quanto a camponesa ouve os gritos, porque a criança grita. Mas por que as escolas seriam de alguma ajuda para curar as desgraças da pobreza e da ignorância? Isso é incompreensível. Como é incompreensível que o poleiro da galinha cure uma criança que grita? É preciso curar aquilo que faz o povo ser pobre. Ora, nisso pelo menos o senhor está de acordo com Spencer, de quem o senhor tanto desgosta. Ele também diz que a educação pode ser consequência de uma grande prosperidade e conforto, de abluções mais frequentes, como diz ele, mas não saber ler nem contar. Veja bem, fico muito contente, ou melhor, muito descontente de estar de acordo com Spencer. Só que sei disso há muito tempo. As escolas não vão ajudar. A única forma de ajudar será por meio de uma organização econômica em que o povo enriqueça, tenha mais lazer, e aí eles terão também escolas. No entanto, hoje, em toda a Europa, as escolas são obrigatórias. E o senhor, até que ponto está de acordo com Spencer nesse caso? Perguntou Lievin. Mas pelos olhos de Svyazhdysky, correu uma expressão de medo e, sorrindo, ele disse: não. Esse caso dos gritos da criança é formidável. O senhor mesmo o ouviu? Lievin se deu conta de que, assim, não descobriria o elo entre a vida desse homem e seus pensamentos. Pelo visto, era de todo indiferente para Svyazhdysky a que o seu raciocínio o conduziria. Apenas precisava do processo do raciocínio. E lhe era desagradável quando o processo do raciocínio o conduzia para um beco sem saída. Disso Svyazhdysky não gostava e fugia, desviando a conversa para algo alegre e agradável. Todas as impressões desse dia, a começar pela impressão deixada pelo mujik na estrada, que, por assim dizer, servia de base para todas as observações e pensamentos do dia, deixaram Lievin bastante agitado. Aquele estimável Svyazhdysky, que sustentava certas ideias só para o uso social, mas que obviamente guardava no íntimo outras ideias, ocultava para Lievin situações situadas na base da sua vida e que, a exemplo dessa multidão, cujo nome é Legião, queria guiar a opinião pública com pensamentos alheios a si mesmo. Aquele exasperado senhor de terras, absolutamente correto em seus raciocínios, extraídos da vida, mas errados na sua exasperação contra uma classe inteira e logo contra a melhor classe social da Rússia. A própria insatisfação de Lievin com as suas atividades e a confusa esperança de encontrar o remédio para tudo isso, tudo confluía para um sentimento de inquietação interior e para a espera de uma solução iminente. No quarto reservado para ele, Lievin demorou muito a dormir, deitado num colchão de molas que, a qualquer momento, empurrava inesperadamente para cima seus braços e suas pernas. Nenhuma conversa com Svyazhdysky interessava Lievin, embora ele tivesse dito muita coisa inteligente, mas os argumentos do senhor de terras exigiam uma discussão. Involuntariamente, Lievin lembrou-se de todas as suas palavras e, na imaginação, corrigiu o que lhe havia respondido. Sim, eu deveria ter dito. O senhor afirma que nossas propriedades rurais não funcionam porque o mujik odeia todos os aperfeiçoamentos e que, para introduzi-los, é necessária autoridade. No entanto, se uma propriedade rural não funcionasse absolutamente sem esses aperfeiçoamentos, o senhor teria razão. Mas funciona. E funciona apenas onde o trabalhador age em conformidade com os seus costumes. Como nas terras do velho mujik na estrada, a insatisfação geral, sua e nossa, com a gestão da propriedade demonstra que os culpados somos nós ou os trabalhadores. Há muito tempo impomos a nossa maneira, a maneira europeia, sem levar em conta as peculiaridades da força de trabalho. Tentemos reconhecê-la não como uma força de trabalho ideal, mas sim como um mujik russo com seus instintos, e de acordo com isso organizemos a nossa propriedade rural. Imagine, eu deveria ter dito a ele, que a propriedade do senhor fosse gerida como a do velho mujik, e o senhor tivesse encontrado um meio de interessar os trabalhadores pelo êxito do trabalho e tivesse encontrado o grau médio de aperfeiçoamentos que eles conseguem aceitar. E então o senhor, sem esgotar o solo, ganharia em dobro, em triplo, ao contrário do que ocorria antes. Divida meio a meio. Entregue a metade à força de trabalho, a diferença que ficará para o senhor será maior, e a força do trabalho também ganhará mais. Porém, para fazer isso, é preciso reduzir o nível da produção e interessar os trabalhadores pelo êxito do negócio. Como fazer isso é uma questão de pormenor, mas não há dúvida de que é possível. Essa ideia levou Lievin a uma intensa agitação. Ficou metade da noite sem dormir, refletindo em minúcias nos meios de transformar essa ideia em realidade. Antes, não tencionava partir no dia seguinte, mas agora resolveu voltar para casa bem cedo. Além disso, a cunhada com o vestido decotado produziu nele um sentimento semelhante à vergonha e ao arrependimento por alguma conduta absolutamente condenável. O mais importante é que precisava partir sem demora. Não podia perder tempo, a fim de apresentar aos mujiques seu novo projeto antes da semeadura do inverno, para já semearem segundo as novas bases. Lievin resolveu transformar radicalmente a forma antiga de gerir a propriedade. Capítulo 29. A realização do plano de Lievin apresentava muitas dificuldades, mas ele lutou com todas as forças e conseguiu, não o que desejava, mas um resultado suficiente para, sem iludir a si mesmo, convencer-se de que o trabalho valia a pena. Uma das principais dificuldades residia no fato de que o plantio já estava em andamento, era impossível para tudo e começar novamente, e era preciso reparar a máquina com ela em funcionamento. Quando Lievin, nessa mesma noite, ao vir para casa, comunicou seus planos ao administrador, este, com evidente satisfação, concordou com a parte que demonstrava que tudo o que foi feito até então era absurdo e desvantajoso. O administrador respondeu que já dizia isso havia muito tempo e que não queriam ouvi-lo. Quanto à proposta feita por Lievin, participar como sócio, junto com os trabalhadores, de todas as atividades agrícolas, o administrador manifestou apenas o desânimo e nenhuma opinião definida, passando imediatamente a falar da necessidade de, no dia seguinte, transportar as medas restantes de centeio e arar de novo a terra, e Lievin entendeu que o momento não era propício para tratar do assunto. Quando começou a conversar com os mujiques sobre isso e lhes fez a proposta de arrendar as terras em condições novas, Lievin também esbarrou em uma dificuldade decisiva. Eles ficavam de tal modo ocupados com o trabalho ao longo do dia que não tinham tempo de ponderar nas vantagens e desvantagens da empresa. O ingênuo mujique Ivan, um vaqueiro, parecia entender plenamente a proposta de Lievin. Participar, ele e a sua família, dos lucros do estábulo e simpatizava inteiramente com essa empresa. Mas quando Lievin tentava convencê-lo das vantagens futuras, no rosto de Ivan surgia uma inquietação, se desculpava por não poder ouvir até o fim e tratava às pressas de encontrar alguma tarefa que não podia ser adiada. Empunhava o forcado para retirar o feno da cocheira ou ia buscar água ou limpava o estrume. Outra dificuldade era a invencível desconfiança dos camponeses de que o propósito do senhor de terras pudesse ser outro que não o desejo de extorquir deles o mais possível. Estavam firmemente convencidos de que o seu verdadeiro objetivo, a despeito do que lhes dissesse, se achava sempre naquilo que ele não lhes dizia. E eles mesmos, quando se pronunciavam, falavam muito, mas nunca diziam qual seu verdadeiro propósito. Além do mais, Lievin sentia que o exaltado senhor de terras tinha razão. A primeira e invariável condição dos camponeses para todo e qualquer acordo era não serem obrigados a aplicar quaisquer métodos novos de agricultura ou usar novos implementos agrícolas. Eles concordavam em que o arado novo lavrava melhor e em que o escarificador trabalhava mais depressa, mas encontravam mil razões para não poderem utilizar nenhum nem outro e, embora Lievin estivesse convencido de que era preciso baixar o nível da produção, lamentava ter de renunciar a aperfeiçoamentos cuja vantagem era tão flagrante. Mas, apesar de todas essas dificuldades, ele alcançou seu objetivo e, no outono, o seu sistema estava em andamento, ou pelo menos assim lhe parecia. No início, Lievin pensou em arrendar toda a propriedade, tal como estava, aos mujiques, aos trabalhadores e ao administrador, sob as novas condições de parceria mas logo se persuadiu de que não era possível e resolveu subdividir as terras. O estábulo, o pomar, a horta, os prados, os campos, subdivididos em diversas partes, deveriam formar setores isolados. O ingênuo vaqueiro Ivan, que assim parecia a Lievin, entendia o sistema melhor do que todos os demais, tornou-se parceiro no estábulo depois de formar uma equipe de trabalho, sobretudo com seus familiares. Um campo distante, abandonado há 8 anos, sem cultivo algum, foi ocupado por 6 famílias de mujiques com a ajuda do inteligente carpinteiro Fyodor Rezunov, sob as novas bases de trabalho em parceria, e o mujique Shurayev se incumbiu da horta inteira, sob as mesmas condições. O restante ainda funcionava à maneira antiga, mas aqueles 3 setores eram o início de uma nova organização e ocupavam Lievin inteiramente. É verdade que os negócios do estábulo não andavam melhores do que antes e Ivan se opunha firmemente aos abrigos aquecidos para as vacas e à manteiga de nata, sustentando que, no frio, a vaca consumia menos forragem e que a manteiga de creme azedo rendia mais, e ainda exigia um salário, como no sistema anterior. E não lhe interessava, em absoluto, que o dinheiro recebido não era um salário, mas sim um adiantamento do seu quinhão dos lucros. É verdade que a equipe de Fyodor Rezunov não arou a terra 2 vezes antes de semear, como foi combinado, sob a alegação de que o tempo era curto. É verdade que os mujiques dessa equipe, embora tivessem combinado trabalhar segundo as novas bases, não consideravam a terra coletiva, mas sim arrendada a meias, e várias vezes os mujiques dessa equipe e o próprio Rezunov diziam a Lievin: se recebesse um dinheirinho pela terra, o senhor ficaria mais sossegado e nós mais livres. Além disso, todos esses mujiques, sob vários pretextos, adiavam a construção de um estábulo e de uma eira naquela terra, conforme prometido, e a protelavam para o inverno. É verdade que Shurayev quis repartir em pequenos lotes, entre os mujiques, as hortas deixadas a seu encargo. Era óbvio que ele compreendera de um modo completamente deturpado e, ao que parecia, propositalmente deturpado, as condições sob as quais a terra lhe foi cedida. É verdade que, muitas vezes, quando falava com os mujiques e lhes explicava todas as vantagens da empresa, Lievin percebia que só ouviam a melodia da sua voz e que tinham a firme convicção de que, a despeito do que ele lhes dissesse, não se deixariam enganar. Percebia isso, sobretudo, quando falava com o mais inteligente dos mujiques, Rezunov, e notava nos seus olhos uma cintilação que indicava nitidamente o desdém por Lievin e a firmeza de que, se alguém havia de ser enganado, não seria de maneira alguma ele, Rezunov. Porém, apesar de tudo isso, Lievin pensava que o sistema estava funcionando e que, controlando as contas com rigor e persistindo com firmeza em seus propósitos, terminaria por mostrar aos mujiques no futuro as vantagens daquela organização e então o sistema andaria sozinho. Essas questões, somadas ao restante da propriedade que permanecia em suas mãos e somados ao trabalho realizado no escritório para escrever o seu livro, mantiveram Lievin de tal modo ocupado durante todo o verão que ele quase não saía para caçar. Soube, no fim de agosto, por meio do criado que viera devolver a sela, que os Oblonsky haviam partido para Moscou. Lievin percebeu que, ao não responder à carta de Daria Alexandrovna, ao cometer essa descortesia que não podia recordar sem rubor de vergonha, perdeu sua última chance e nunca mais iria à casa dos Oblonsky. Ele se comportou da mesma forma com os Sviajski, ao partir sem desperdício. Mas também nunca mais iria à casa deles. Agora, para Lievin, isso era indiferente. A questão da nova organização da sua propriedade o entusiasmava como nada antes em toda a sua vida. Atirou-se à leitura dos livros que Sviages que lhe dera e, depois de encomendar obras que não possuía, leu livros de economia política e de tendência socialista sobre esse tema e, como já esperava, nada encontrou a respeito da experiência em que empreendia. Nos livros de economia política, em Mill, por exemplo, que Liévin estudara no início com grande ardor, esperando a todo minuto encontrar a solução dos problemas que o absorviam, encontrou leis extraídas da situação da agricultura europeia. Mas não compreendia de maneira alguma por que tais leis, inaplicáveis à Rússia, tinham de ser universais. O mesmo via nos livros socialistas, ou eram belas fantasias, conquanto inaplicáveis, pelas quais se entusiasmara quando estudante, ou eram reformas, aprimoramentos das condições em que a Europa estava organizada, condições com as quais a agricultura na Rússia nada tinha em comum. A economia política dizia que as leis pelas quais a riqueza da Europa se desenvolvera e se desenvolvia eram leis universais e evidentes. A doutrina socialista dizia que o desenvolvimento por tais leis levava à perdição, e nenhuma nem outra lhe dava uma resposta, nem sequer a mais vaga sugestão daquilo que Liévin, todos os mujiques russos e os proprietários deviam fazer com seus milhões de braços e de dessiatinas de terras, a fim de se tornarem mais proveitosos para o bem-estar geral. Havendo já se ocupado dessa questão, releu escrupulosamente tudo o que dizia respeito ao seu tema e planejou viajar para o exterior no outono a fim de estudar o assunto no próprio local. Para que não lhe acontecesse nessa questão aquilo que tantas vezes lhe ocorria em questões diversas. Às vezes, tão logo começava a compreender o pensamento do seu interlocutor e passava a expor o seu próprio, lhe diziam de repente: mas e Kaufman, e Jones, e Du Bois, e Michelet, o senhor não os leu? Deve ler. Eles examinaram essa questão. Liévin via agora claramente que Kaufman e Michelet nada tinham a lhe dizer. Liévin sabia o que queria. Via que a Rússia tinha terras excelentes, trabalhadores excelentes e que, em certos casos, como na terra dos mujiques, no do mujique na estrada, os trabalhadores e a terra produziam muito, porém, na maioria dos casos, quando o capital era investido à maneira europeia, produziam pouco e que isso acontecia simplesmente porque os camponeses queriam trabalhar apenas ao seu jeito e assim trabalhavam bem. E Liévin percebia que essa resistência não era fortuita, mas constante, e tinha por base o espírito do povo. Ele julgava que o povo russo, cuja vocação era povoar e lavrar imensas vastidões desocupadas, se aferrava conscientemente aos métodos necessários para isso, enquanto todas as terras não fossem ocupadas, e considerava que tais métodos não eram, em absoluto, tão ruins como se costumava pensar. Liévin queria demonstrar isso teoricamente, em seu livro, e na prática, em sua propriedade. Capítulo 30. No fim de setembro, trouxeram a madeira para a construção do estábulo na terra cedida ao grupo de camponeses formado por Rezunov. Vendeu-se a manteiga das vacas e dividiram-se os lucros. O sistema, na prática, funcionava às mil maravilhas na propriedade, ou pelo menos assim parecia Liévin. Para elucidar teoricamente toda a questão e concluir a obra que, segundo os sonhos de Liévin, devia não só causar uma reviravolta na economia política, como também aniquilar completamente essa ciência e estabelecer as bases de uma ciência nova sobre as relações entre o povo e a terra, era preciso apenas passar uma temporada no exterior, estudar no próprio local tudo o que foi feito nessa direção e encontrar provas convincentes de que tudo o que foi feito não era o necessário. Liévin só esperava que o trigo fosse entregue para receber o dinheiro e partir para o exterior. mas as chuvas começaram, impediram a colheita dos cereais e da batata que restavam no campo. Interromperam todos os trabalhos e até o transporte do trigo. Nas estradas, havia um lamaçal intransitável. Dois moinhos foram carregados pela enchente e o tempo ficava cada vez pior. Na manhã do dia 30 de setembro, o sol apareceu e, na esperança de o tempo firmar, Lieven começou, de forma resoluta, os preparativos para a viagem. Mandou juntar o trigo, enviou o administrador ao encontro do comerciante para pegar o dinheiro e ele mesmo percorreu a propriedade a fim de dar as últimas instruções antes da partida. No entanto, depois de deixar tudo em ordem, encharcado pelos regatos que escorriam pelo casaco de couro, ora para o pescoço, ora para dentro do cano das botas, mas num estado de ânimo muito bem disposto e jovial, Lieven voltou para casa ao entardecer. O mau tempo piorou mais ainda ao entardecer e o granizo fustigava com tanta força o cavalo encharcado que o animal marchava de lado, sacudindo a cabeça e as orelhas. Mas Lieven estava bem sob o capuz e mirava em volta com alegria. Ora para os regatos turvos que corriam pelas trilhas, ora para as gotas que pendiam de todos os galinhos desfolhados, ora para a brancura da mancha do granizo não derretido sobre as tábuas de uma ponte, ora para as folhas de olmos, sumarentas, ainda carnudas, que haviam tombado e formavam uma espessa camada em redor da árvore despida. Apesar das cores sombrias que cercavam a natureza, Lieven sentia-se particularmente estimulado. As conversas com os mujiques na aldeia distante demonstravam que eles começavam a se habituar com a nova forma de trabalhar. O velho zelador, em cuja casa Lieven entrara para secar-se, obviamente aprovava o plano de Lieven e propôs, ele mesmo, ingressar no regime de parceria na comercialização do gado. Basta caminhar com tenacidade rumo ao meu objetivo que conseguirei o que desejo, pensava Lieven. Há uma razão para trabalhar e para enfrentar as dificuldades. Esse projeto não diz respeito só a mim, individualmente. Trata-se da questão do bem comum. Toda a agricultura e, mais ainda, a situação de todo o povo devem ser completamente transformadas. Em lugar da pobreza, a riqueza e a abastança gerais, em lugar da hostilidade, a concórdia e a união dos interesses. Numa palavra, uma revolução sem sangue, mas a maior de todas as revoluções, a princípio, na pequena esfera do nosso distrito e depois na nossa província, na Rússia, no mundo inteiro. Pois uma ideia justa não pode deixar de ser frutífera. Sim, esse objetivo é algo porque vale a pena trabalhar. E o fato de ter sido eu, Kostya Lieven, o mesmo que foi ao baile de gravata preta, o mesmo que a Tcherbatskaya rejeitou e que julgava a si mesmo tão insignificante e digno de pena, isso não prova coisa alguma. Estou convencido de que Franklin se sentia igualmente insignificante e inseguro quando recordava tudo o que se passava consigo. Isso não significa nada. E certamente ele também tinha a sua Agafia Mikhailovna, a qual confiava seus planos. Com tais pensamentos, Lieven chegou à sua casa quando já estava escuro. O administrador, que foi ao encontro do comerciante, já havia voltado, trazendo parte do dinheiro pago pelo trigo. Fechou um acordo com o velho zelador e, na estrada, o administrador recebeu a notícia de que o cereal permanecia intacto por toda a parte, nos campos, e assim as suas 160 medas, ainda não recolhidas, não eram nada em comparação com o que ocorria nas terras dos outros. Após o jantar, como de costume, Lieven sentou-se na poltrona com um livro e, enquanto lia, continuava a pensar na sua iminente viagem relacionada ao seu livro. Nesse momento, toda a importância do seu projeto se apresentava a ele com uma clareza especial e, em sua mente, formavam-se períodos inteiros que expressavam a essência do seu pensamento. Tenho de anotar isso, pensou. Há de servir para uma breve introdução, que antes julguei desnecessária. Levantou-se para ir até a escrivaninha Lasca, que jazia aos seus pés, levantou-se também, espreguiçando-se, fitou-o como que indagando aonde ir. Mas Neve não teve tempo de anotar, pois chegaram os capatazes e ele saiu ao seu encontro na antessala. Após distribuir as tarefas, ou seja, dar as ordens para os trabalhos do dia seguinte e receber todos os mujiques que tinham assuntos a tratar com ele, Lievin foi para o escritório e sentou-se resolvido a trabalhar. Laska estava deitada embaixo da mesa. Agafia Mikhailovna estava sentada em seu lugar, costurando uma meia. Depois de escrever por um tempo, Lievin, de repente, com uma intensidade extraordinária, lembrou-se de Kitty, da sua recusa e do último encontro de ambos. Levantou-se e pôs-se a caminhar pelo escritório. Não vale a pena se aborrecer, disse Agafia Mikhailovna. Ora, para que o senhor fique em casa? Se viajasse para uma estação de águas termais, iria melhorar. Vou partir depois de amanhã, Agafia Mikhailovna. Tenho de terminar um assunto. Ora, que assunto tem o senhor? Acaso foi pouco o que já fez pelos mujiques? Andam falando assim. O patrão de vocês vai ganhar um prêmio do Tsar. E é esquisito, porque o senhor tem de se preocupar tanto com os mujiques. Não me preocupo com eles. Ajo em meu próprio benefício. Agafia Mikhailovna conhecia todos os detalhes dos planos de Lievin para a propriedade. Muitas vezes, Lievin expunha para ela suas ideias com todos os pormenores e muitas vezes discutia e discordava das explicações dela. Mas dessa vez, Agafia Mikhailovna compreendeu de um modo muito diferente o que Lievin dissera. É claro que o mais importante é cada um pensar na sua própria alma, disse ela com um suspiro. Veja o Parmion Denisite. Apesar de analfabeto, teve a morte que todos pedem a Deus, disse, referindo-se a um criado que morreu havia pouco tempo. Recebeu a comunhão, a extrema-unção. Não estou falando disso, respondeu Lievin. Estou dizendo que penso nas vantagens que as mudanças me trazem. Se os mujiques trabalharem melhor, será vantajoso para mim. Mas, faça o senhor o que fizer, se o mujique for preguiçoso, tudo vai dar na mesma. Se tiver consciência, vai trabalhar. Mas se não, não adianta fazer nada. Ora, mas a senhora mesma disse que o Ivan passou a cuidar melhor dos animais? Só digo uma coisa, respondeu Agafia Mikhailovna, não de modo gratuito, sem dúvida, mas segundo uma rigorosa cadeia de ideias. O senhor precisa casar e pronto. A alusão de Agafia Mikhailovna, exatamente aquilo que Lievin acabara de pensar, deixou-o magoado e ofendido. Lievin franziu as sobrancelhas e, sem responder, sentou-se de novo para cuidar de seu trabalho e repetiu para si mesmo tudo o que pensava acerca da importância dessa tarefa. Só de quando em quando ficava a escutar, em meio ao silêncio, o ruído das agulhas de Agafia Mikhailovna e, ao lembrar aquilo que não queria lembrar, franzia de novo as sobrancelhas. Às 9 horas, ouviu-se a campainha e o oscilar surdo de uma carruagem sobre a lama. Ora, vejam só! Chegaram visitas para o senhor. Não vai mais se aborrecer, disse Agafia Mikhailovna, levantando-se e tomando a direção da porta. Mas Lievin tomou-lhe a frente. O seu trabalho naquele momento não progredia e ele ficou satisfeito de receber uma visita, quem quer que fosse. Capítulo 31. Depois de descer correndo até a metade da escada, Lievin ouviu um conhecido som de tosses na antessala, mas o ouviu sem nitidez por causa do barulho dos próprios passos, e teve esperança de estar enganado. Em seguida, entreviu uma conhecida figura muito alta e descarnada e lhe pareceu que já não podia haver engano, mas, ainda assim, teve esperança de estar errado e de que aquela pessoa espigada e despia o casaco de peles e expectorava não fosse o seu irmão Nikolai. Lievin amava o irmão, mas sua companhia era sempre um martírio. E justamente agora, quando Lievin, sob efeito dos pensamentos que lhe vieram à mente e da alusão feita por Agafia Mikhailovna, se achava num estado obscuro e confuso, um encontro eminente com o irmão se anunciava especialmente penoso. Em lugar da visita alegre e saudável que ele desejava, de alguém alheio aos seus assuntos, para distraí-lo em sua confusão de espírito, Lievin teria de estar com o irmão, que lia os seus pensamentos, despertava nele os sentimentos mais afetuosos e o obrigava a expor inteiramente. E isso ele não queria. Irritado consigo mesmo por esse sentimento desprezível, Lievin correu até a antessala. Assim que viu o irmão de perto, desapareceu instantaneamente aquele sentimento de decepção egoísta e deu lugar à pena. Por mais terrível que o irmão Nikolai tivesse parecido antes, com sua magreza e seu aspecto doentio, agora havia emagrecido mais ainda e definhado ainda mais. Era um esqueleto coberto de pele. Estava de pé na antessala, revirando o pescoço comprido e magro, enquanto arrancava o cachecol e sorria de um modo estranhamente lamentoso. Ao ver tal sorriso, resignado e dócil, Lievin sentiu cãibras contraírem sua garganta. — Aqui estou, vim para a sua casa, disse Nikolai com voz surda, sem desviar os olhos nem por um segundo do rosto do irmão. — Há muito tempo que eu pretendia vir, mas estava sempre me sentindo mal. Agora melhorei bastante, disse, esfregando a barba com a grande palma das mãos magras. Sim, sim, respondeu Lievin. E maior ainda foi o seu horror quando, ao se beijarem, sentiu nos lábios a secura do corpo do irmão e viu de perto seus olhos grandes que brilhavam de um modo estranho. Algumas semanas antes, Lievin escrevera para o irmão a respeito da venda da pequena extensão de terra de sua propriedade, que ainda não foi dividida, avisando que Nikolai agora podia receber a sua parte, cerca de 2.000 rublos. Nikolai explicou que tinha vindo receber o dinheiro e, sobretudo, passar uma temporada no seu velho ninho, tocar a terra para, como os heróis lendários, encher-se de força a fim de enfrentar as tarefas que tinha pela frente. Apesar de estar mais curvado, apesar da magreza assombrosa acentuada pela sua estatura, os movimentos, como de hábito, eram ligeiros e impetuosos. Lievin o conduziu ao seu escritório. Nikolai trocou de roupa com cuidado especial, algo que antes não ocorria, penteou seus cabelos ralos e lisos, sorrindo, foi para o andar de cima. Seu estado de espírito era o mais afetuoso e alegre, tal como Lievin recordava o irmão na infância. Chegou mesmo a referir-se a Sergei Ivanovich sem ódio. Ao ver Agafia Mikhailovna, gracejou com ela e perguntou pelos velhos criados. A notícia da morte de Parmion Denisitch produziu nele um efeito desagradável. Um temor se expressou no seu rosto, mas Nikolai rapidamente se refez. Afinal, ele já era velho, disse e mudou de assunto. Pois é, vou ficar em sua casa um mês ou dois e depois partirei para Moscou. Sabe, Miakov prometeu-me um cargo e vou começar uma carreira no serviço público. Agora organizarei minha vida de uma forma completamente diversa, prosseguiu. Sabe, eu mandei embora aquela mulher. Maria Nikolaevna? Mas como? Por quê? Ah, é uma mulher indigna. Causou-me uma porção de aborrecimentos, mas não contou quais foram esses aborrecimentos. Não podia contar que mandou Maria Nikolaevna embora porque fazia o chá fraco e, acima de tudo, porque o tratava como a um doente. Além do mais, agora quero mudar completamente a minha vida. Claro, fiz bobagens, como todos, mas a riqueza é a última coisa que importa e eu não me arrependo. Basta que haja saúde e, graças a Deus, minha saúde está recuperada. Levin ouvia e tentava inventar algo para dizer, mas não conseguia. É provável que Nikolai sentisse o mesmo. Passou a indagar sobre as atividades do irmão. E Levin, satisfeito de falar de si, pois podia falar sem dissimular. Relatou ao irmão seus planos e suas iniciativas. O irmão ouvia, mas, obviamente, não se interessava. Os dois homens eram tão afins e tão próximos um do outro que o menor movimento ou a menor nuance de voz falava para ambos mais do que se podia dizer com palavras. Agora, os dois pensavam na mesma coisa, a doença e a proximidade da morte de Nikolai, e sufocava tudo o resto. Mas nenhum nem outro se atrevia a falar do assunto e, por isso, sem dar em voz ao único pensamento que os interessava, tudo o que diziam não passava de mentira. Nunca Levin se sentiu tão contente de ver a noite chegar e ter de ir dormir. Nunca, nem diante de uma pessoa estranha, nem por ocasião de alguma visita oficial, Levin se sentiu tão artificial e falso como naquele momento. A consciência disso e o arrependimento por sua falta de naturalidade tornavam-no ainda mais artificial. Tinha vontade de chorar pelo irmão querido, ia morrer, mas era obrigado a ouvir e a dar continuidade à conversa sobre como ele levaria a vida. Uma vez que a casa era úmida e só um cômodo tinha aquecimento, Levin instalou o irmão para dormir no seu quarto, atrás de um tabique. O irmão deitou-se e, dormindo ou não, mas sempre se remexendo na cama, doente como estava, tossia e, quando não conseguia deter a tosse, resmungava. Às vezes, quando suspirava fundo, dizia: "Ai, meu Deus!" Às vezes, quando a umidade o sufocava, exclamava com irritação: "Ah, diabos!" Levin ficou muito tempo acordado, ouvindo o irmão. Os pensamentos de Levin eram os mais variados, porém, o fim de todos os pensamentos era um só: a morte. A morte, o inevitável fim de tudo, se apresentava a ele pela primeira vez com força irresistível. E essa morte, bem ali, no seu irmão tão amado, que gemia semi-adormecido e que, como de hábito, apelava de forma indiferente, ora a Deus, ora ao diabo, não se mostrava nem um pouco remota como antes ele parecia. A morte estava também nele mesmo. Levin o sentia. Se não hoje, amanhã. Se não amanhã, amanhã, dali a 30 anos. E não daria no mesmo? Mas o que era essa morte inevitável? Ela não só ignorava, não só jamais pensara no assunto, como não era capaz de pensar e nem mesmo se atrevia a isso. Eu trabalho, desejo fazer uma coisa, mas esqueci que tudo termina, que existe a morte. Ficou sentado na cama, no escuro, encolhido, abraçado aos joelhos e contendo a respiração sob o efeito dos pensamentos tensos, refletia. Porém, quanto mais tensionava os pensamentos, mais claro se tornava para ele que assim era de fato, sem sombra de dúvidas, que ele na verdade esquecera e deixara passar uma pequena circunstância da vida. Que a morte virá e tudo terminará, que não vale a pena começar nada e que é absolutamente impossível evitá-la. Sim, é horroroso, mas é assim. Mas afinal, ainda estou vivo. O que devo fazer nesse momento? O que fazer? Disse com desespero. Acendeu uma vela, levantou-se com cuidado, caminhou até o espelho e pôs-se a observar seu rosto e seus cabelos. Sim, nas têmporas havia cabelos grisalhos. Abriu a boca. Os dentes de trás começavam a apodrecer, despiu os braços musculosos. Sim, tinha muita força, mas Nikolienka, que ali respirava com o que lhe restava dos pulmões, também tivera um corpo saudável. De repente, Lievin lembrou como os dois se deitavam juntos para dormir quando crianças e só esperavam que Fyodor Bogdanich saísse pela porta para se atirarem um contra o outro com os travesseiros e rirem. Rirem de modo incontrolável. E nem o temor que sentiam de Fyodor Bogdanich conseguia deter a borbulhante e exuberante consciência da alegria de viver. E agora, esse peito vazio, curvado, e eu, que não sei o que será de mim, nem para que vou viver? Ah, diabos! Por que essa agitação? Por que você não dorme? Exclamou a voz do irmão. Pois é, não sei, é a insônia. Já eu dormi bem, agora já não transpiro. Veja, apalpe a camisa. Não tem suor, tem? Lievin apalpou, saiu para trás do tabique, apagou a vela, mas ainda ficou muito tempo sem dormir. O problema de como viver havia apenas começado a se esclarecer para ele, quando se apresentou um novo problema insolúvel, a morte. Pois bem, ele vai morrer, sim, mas vai morrer na primavera. O que eu posso fazer para ajudá-lo? O que posso dizer a ele? O que sei sobre isso? Até esqueci que isso existe. Capítulo 32. Lievin já observara, havia muito tempo, que quando as pessoas se tornavam incômodas por sua excessiva condescendência ou submissão, em pouco tempo acabavam por se tornar insuportáveis por seu excessivo rigor e severidade. Ele sentia que assim aconteceria com o irmão. E, de fato, a docilidade do irmão Nikolai não durou muito. Já na manhã seguinte, ficou irritado e pôs-se a atormentar o irmão com críticas, ferindo-o nos pontos mais sensíveis. Lievin sentia-se culpado e não conseguia recuperar-se disso. Dava-se conta de que, se ambos não tivessem fingido, mas falado, como se diz, de peito aberto, ou seja, só exatamente aquilo que pensavam e sentiam, teriam apenas olhado nos olhos um do outro e Constantin haveria dito ao irmão: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Nikolai teria respondido: sei que vou morrer, mas tenho medo, tenho medo, tenho medo. E nada mais teriam dito, se tivessem falado de peito aberto. Mas era impossível viver assim, e por isso Constantin tentava fazer aquilo que tentou por toda a vida, sem conseguir aquilo que, segundo as suas observações, muitos sabiam perfeitamente como fazer, e sem o que era impossível viver, ele tentava falar não o que pensava e, o tempo todo, sentia que o efeito era de falsidade. Sentia que o irmão adivinharia o seu fingimento e ficaria irritado. No terceiro dia, Nikolai induziu o irmão a falar de novo sobre seus planos e passou não só a reprová-lo, como também a confundi-lo, de um modo intencional, com a ideia do comunismo. Você simplesmente tomou uma ideia alheia, mas a deformou e quer aplicá-la onde é inaplicável. Mas estou lhe dizendo que as duas coisas nada têm em comum. Eles negam a legitimidade da propriedade, do capital, da hereditariedade, enquanto eu, sem negar esse importantíssimo estímulo, Lievin era pessoalmente contrário a usar tais palavras, mas a partir do momento em que se entusiasmou pela sua obra, passou involuntariamente a usar cada vez mais palavras estrangeiras. Desejo apenas regularizar o trabalho. Pois é, isso mesmo. Você tomou uma ideia alheia, amputou dessa ideia tudo o que constitui a sua força e quer me convencer de que se trata de algo novo. Retrucou Nikolai, contorcendo-se irritado, sob a expressão da gravata. Mas a minha ideia nada tem em comum. Na outra, disse Nikolai Lievin, com um brilho maligno nos olhos e um sorriso irônico, Na outra ideia, existe pelo menos um encanto, como direi, da clareza geométrica, da evidência. Talvez seja uma utopia, mas vamos admitir que se possa fazer tábula rasa de todo o passado. Não há propriedade, não há família, e então vamos organizar o trabalho. Mas você não tem nada. Por que está confundindo as coisas? Nunca fui comunista. Mas eu fui, e acho isso prematuro, mas racional, e tem futuro, como o cristianismo nos primeiros tempos. Eu simplesmente sugiro que é preciso encarar a força de trabalho do ponto de vista de um naturalista, ou seja, estudá-la, conhecer suas características e... Mas isso é perfeitamente inútil. Conforme o seu grau de desenvolvimento, essa força encontra por si mesma uma determinada forma de atividade. Em toda parte houve escravos, depois, rendeiros. Nós temos o trabalho às meias, temos o arrendamento, temos o trabalho assalariado. O que mais você procura? Lieven exaltou-se de repente ao ouvir tais palavras, porque no fundo da alma temia que fosse verdade, e ele quisesse equilibrar-se entre o comunismo e as formas estabelecidas e que tal coisa dificilmente fosse exequível. Procuro meios de trabalhar de um modo proveitoso, para mim e para os trabalhadores. Quero organizar, respondia com ardor. Não quero organizar nada. Simplesmente, tal como fez durante toda a vida, quero mostrar-se original. Demonstrar que você não explora simplesmente os mujiques, mas que tem uma ideia. Pois bem, é o que você pensa, então basta. Retrucou Lieven, sentindo que o músculo da face esquerda tremia de modo incontrolável. Você não tinha e não tem convicções, só quer satisfazer a sua vaidade. Pois muito bem, então me deixe em paz. Não vou deixar. Já não é sem tempo. Que vá para o diabo. Lamento muito ter vindo. Por mais que Lieven tentasse acalmar o irmão, mais tarde, Nikolai nada queria ouvir, respondia que era muito melhor ir embora de uma vez, Constantin percebia que, para o irmão, a vida se tornou simplesmente insuportável. Nikolai já havia preparado tudo para partir quando Constantin o procurou de novo e, sem naturalidade, pediu que o desculpasse se o havia ofendido. Ah, que magnanimidade! Exclamou Nikolai e sorriu. Se você quer ter razão, posso lhe dar esse prazer. Você tem razão, mas mesmo assim vou-me embora. Só no momento da partida, Nikolai beijou o irmão e disse, olhando para ele com um ar sério e estranho. Apesar de tudo, não se lembre de mim com rancor, Kostya. E sua voz tremeu. Eram palavras naturais, ditas com sinceridade. Lieven compreendeu que tais palavras subentendiam. Você está vendo, sabe que estou péssimo e que talvez nós não nos vejamos mais. Lieven entendeu isso e as lágrimas correram de seus olhos. Beijou o irmão mais uma vez, mas não conseguia falar e nem sabia o que dizer. 3 dias após a partida do irmão, Lieven partiu para o estrangeiro. Na estação de trem, ao encontrar-se com Tcherbatsky, o primo de Kitty, Lieven o surpreendeu muito por seu abatimento. — Ora, que tem você? — perguntou Tcherbatsky. — Nada. Há poucas alegrias neste mundo. — Como poucas? — Vamos, venha comigo para Paris, em vez de ir para essa tal de Mulhausen. Vou lhe mostrar o que é alegria. — Não, estou acabado. Para mim, chegou a hora de morrer. — Ora, essa é muito boa. Disse Tcherbatsky rindo. — Pois eu, justamente, estou preparado para começar. — Sim, eu também pensava dessa forma. Mas faz pouco tempo. E agora sei que vou morrer em breve. Lieven dizia o que de fato pensava nos últimos tempos. Em tudo, via apenas a morte ou o avanço rumo à morte. Mas o projeto que empreendeu o interessava ainda mais. Era preciso, de algum modo, viver sua vida enquanto a morte não vinha. Para ele, a escuridão recobria tudo, mas graças precisamente a essa escuridão,